Bem-vindos ao episódio 18 da série 1 do podcast Ubuntu Portugal, o show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. Hoje comigo está o Alexandre Carrepiço, em Cascais, Portugal. Oi. O Tiago Carron de Neiriceira, em Portugal. Alô. O David Negreira está nos Países Baixos e eu estou em Bruxelas, sou o Diogo Constantino. Olá, ouvintes, e sejam bem-vindos. Este é um episódio um bocadinho diferente, é um episódio de fim de ano, ou de início de ano, é mais isso para ser preciso. E hoje até temos cá o nosso grande editor, o Alexandre Carrapiço. Bem-vindo ao show, Alexandre. Obrigado, obrigado. Ora, neste episódio vamos andar a brincar um bocadinho, vai ser um episódio um bocadinho diferente. Vamos falar sobre 2018, como correu 2018, e vamos fazer umas previsões para 2019. Não nos esquecemos que no ano passado fizemos isto também com a Ruth Correia e com o André Paula. E em breve vamos fazer um episódio com eles só para ver quem é que ganhou o concurso das previsões. Não se preocupem que nós não nos esquecemos disso. Meus caros, como é que estão? Como têm passado? Tranquilo. Aqui a fechar o ano, digamos assim, mentalmente. Estar já a pensar no que é que se passou durante este ano todo e nas mudanças todas. Mas já começaste? Já comecei, já comecei. Oh, diabo. Eu sou lá para o meio do episódio que vou pensar nisso. É, mas o David é muito introspectivo. Introspectivo. Mas eu quero ouvir falar é o Alex, pá. O Alex, que é a primeira vez, bora, é mesmo. Tens aí tempo de antena, vendo os teus produtos, diz quem tu és, não digas não nada. Não posso vender os meus produtos, pá. Então pronto, olha, tenho passado bem. Foi uma semana exaustiva, mas boa. Estive aí a tocar por Espanha. Uhum. Poucas horas de sono. Tu tocas, é? Apresenta-te, yeah. Rapaz, diz o que é que fazes. Toquei em duas bandas, isto é uma entrevista de trabalho. É, pá, é só para ter, para mal ter aqui algum contexto. Pá. Yeah. Então pá, é assim, sou o Alex, fui aluno do professor Tiago Carrondo. O prof. É, yeah, do professor Tiago Carrondo, foi assim que me meti neste mundo. Tenho duas bandas também, sou vocalista e toco guitarra numa delas. E pronto, basicamente é isso, tenho o Thunderclaw Studio. Agora vem-me à cabeça uma ideia também de abrir uma cena dedicada só ao podcast, a gravação e edição de podcast. Okay. Obrigado, Diogo, isto partiu de ti, por causa daquela conversa que tivemos. Ok. E pronto, basicamente é isso. Agora, a minha ligação ao mundo do open source, assim, partiu do curso que tirei do ano passado e do professor Tiago. O professor Tiago é tão bonito. Basicamente. Ele também é de chinelos para as aulas. Ele ficou com comichões. O professor tinha também é de chinelos para as aulas. Não. E às vezes é com um gorro que parece um arrumador de carro. Isto tem de ficar. Vocês sabem que eu estou aqui. Eu não me fui embora. Desculpa. Vai, continuar, estou a gostar. Também. Estou a gostar bastante. É isso, basicamente. Agora perguntem coisas que eu respondo. Então, e como é que surgiu a ideia de abrir um estúdio? Tenho o curso técnico Zoom, uhum, que tirei há uns bons anos na Restart, uhum, que é uma escola ali em Belém. E só que depois fui estagiar para a TSF, estive lá uns bons meses ainda a trabalhar, uhum, duro. As rádios não estão a contratar ninguém. Não estavam, né? E acho que ainda não estão também, pelo que eu tenho andado a ver. Não estou a contratar ninguém. Desisti um bocado da ideia do som, mas fui sempre editando alguns músicos. Este ano conheci o Garras, que é o outro, o meu sócio do Thunderclaw Studio, que o estúdio de gravação é na casa, na garagem dele. Pronto. Pá, e veio-me a ideia outra vez voltar ao mundo do som, já que tinha as bases, uhum, todas, né? Tive o estágio intensivo, yeah, na TSF. E pronto, voltei agora à carga. E agora, pronto, é para valer. Até porque eu sempre me senti um pouco mal por não ter feito nada com o curso. Porque o curso foi uma maneira de fugir um bocado à ideia dos meus pais de quererem que eu estudasse algo mais sério. E eu queria fazer música e tinha de arranjar alguma coisa mais para sério estudar. Que som? Não estou a ver o que é que possa ser. Olha, eu estudei Educação Física e acabei aqui também, portanto... Deixa lá isso. Pai, eu não estudei, acabei aqui. Não sei o que aconteceu e eu acabei aqui, olha. Não sei o que é que se passou, olha. De qualquer maneira, vim aqui dar. Acordaste aí. Convidado. Somos quatro broncos, pá. Yeah. Juntam-se quatro broncos a uma mesa com microfones, dá nisto. Dá nisto. É verdade. Tá bem. Pois é. Bem, então, adiante. Vamos começar aqui a fazer a nossa revisão da matéria dada. Vamos fazer aqui uma revisãozinha do que aconteceu e. Podemos começar por rever o que aconteceu com o podcast. Foi um ano muito grande para o podcast, aconteceu muita coisa. O primeiro grande acontecimento terá sido o episódio ao vivo em Xixón, comigo e com o Tiago, e com um público maravilhoso. Quantas pessoas é que estavam lá? A sala estava quase cheia. Não, estava quase cheia. Eu acho que havia gente à porta a querer entrar e não conseguiam. Tiago está a dizer que não? Tiago está a dizer que está com o Diogo está a exagerar. Eu? Isso nada. Foi espetacular. Sei, não, meia casa, vá. Pronto. Sim, meia casa para ir. Meia casa, para se menos. For uma casa pequena. Dos 400 lugares disponíveis, aquilo estava para aí. Tá, 3 lá. Ou 4. Não, é muito difícil competir com o Wimpy. Ele estava a fazer a apresentação dele ao mesmo tempo e ao mesmo tempo ainda haviam mais apresentações. E tínhamos algum público, mas não foi muito, na verdade. Mas foi uma experiência super interessante, super divertida. Quem ouviu pode confirmar isso, a gente foi divertido-se imenso. O público participou, o próprio Marcos Costales, o organizador, quem até a ver saía na sala, participou e foi super divertido. Não concordas, Tiago? Sim, eu arriscava a dizer, foi também a primeira vez em que nós gravámos fisicamente no mesmo sítio. Sim. Também foi a primeira vez que aconteceu isso, sim. Uhum. E desde então não voltou a acontecer. Não voltou a acontecer. Que eu me lembro, não. Ameaçámos uma ou duas vezes, mas não chegou a acontecer. Pronto, e este episódio que acabamos de falar está disponível no nosso website também, no especial do Book Con Europe 2018. Portanto, se forem ao nosso website. Ah, sim. Aí está, alguém fez o trabalho de casa. Encontram lá o stream. Alguém tem de ser profissional nisto. Verdade, né? É verdade. Ora, para além disso, criámos um site novo. Nós estávamos alojados no site de Ubuntu Portugal e neste momento temos o podcast ubuntuportugal.org, que é um site independente. Uhum. Foi, acho que também é um passo interessante. Ainda temos de aprimorar um bocadinho mais o site, mas acho que já é um site super interessante, em que vocês podem encontrar, por exemplo, a nossa super agenda. Mais, fizemos também alterações no formato, certo? É verdade. Trouxemos o David de uma vez e o Alexandre da outra. Foi mais ou menos ao mesmo tempo, por acaso? Sim, foi pouco. Foi um ou dois episódios de diferença. Se calhar nem tanto, não me lembro já bem. Eu tenho ideia que. Sim, mas pronto, seja como for, foi muito rápida a entrada dos dois. Portanto, isso também foi uma marca importante. Conseguimos ganhar com isso não só dinamismo nos episódios, ficaram bastante dinâmicos em termos de discurso. Deixou de ser um diálogo, às vezes monólogo, e passou a ser uma conversa amena entre três pessoas. O Alexandre, além de ganhar, de nos fazer ganhar qualidade naquilo que nós publicamos agora semanalmente, fez também com que nós começássemos a cumprir prazos, ou seja, é muito confortável para nós gravarmos, pormos o fecheiro na nuvem e há um duende mágico que a gente não sabe bem quem é, nem como é que é, aquilo nem quando aparece, é que vai às nuvens, buscar fecheiros áudio. Exato, e aquilo aparece feito. De repente. E de repente aparece a mensagem a dizer já lá está. Portanto, isso também foi bastante importante. Sim. E isso fez com que nós, de agosto para cá, se as notas não estiverem erradas, tivéssemos já lançado 17 episódios. Portanto, eu acho que tantos como aqueles que nós lançámos no primeiro ano. Sim, deve andar perto disso. Talvez seja um bocadinho menos, mas não há de ser muito menos. Exatamente. Porque depois também os episódios do Ubiports, só do Ubiports que eu fiz com outros convidados. E sim, que foram foram dois ou três, não foram mais que isso também. Exatamente. Esta regularidade também, estas mudanças, fizeram com que também o feedback dos nossos ouvintes fosse mais regular. Sim. Começámos a ter mais. Ou seja, nós até aqui tínhamos algum feedback sempre das mesmas pessoas, habitualmente. Eles iam combinando, deviam ter uma escala. E começámos a ter feedback espontâneo e de pessoas que nos eram até então desconhecidas, passaram a ser nossos queridos ouvintes, mas que eram até então desconhecidas, e de incluindo da outra parte do mundo, ou seja, do Brasil. Chegámos a ter feedback também já do Brasil. Portanto, é sinal que as nossas garras não, estamos aqui a entrar em choque com outras nomenclaturas, mas os nossos tentáculos estão a alastrar por esse mundo fora, e isso é também bastante importante. Exato. E também uma das coisas que eu, uma das maluquices que eu fiz foi fazer um post no Reddit a falar sobre o nosso podcast, que nos trouxe também uma boa dose de feedback, digamos assim, de vários utilizadores lá do fórum. Portanto, pessoal do Reddit, se tiverem, um big up para vocês. Props para o pessoal do Reddit, do R Portugal. O que eu gostei também de ouvir, pronto, vi também um bocado mais opiniões divergentes e coisas em que podíamos melhorar no nosso podcast, que eu gostei bastante. Especialmente ser do contra. Eu já comecei a ser do contra no episódio anterior. Pronto. Nos últimos dois episódios comecei a ser do contra e agora vou ser ainda mais do contra. Portanto, David, não concordo nada com isso. E agora tenho que começar a ter cuidado daquilo que eu digo. Se não vai ser aqui contra e um contra para a frente e para trás. Bem, mas pronto, reflete também essa parte que estavas a dizer, Diogo, do feedback dos ouvintes, que eu gosto bastante de ouvir, seja bom, seja mau. Se tiverem a mandar que vir, mandem vir, que é a única maneira da gente melhorar, né? De sabermos que há alguém desse lado que nos ouve e que gosta. Se a malta está viva também. Mas é interessante que nesta época o episódio mais ouvido está a ter quase tantos ouvintes como o episódio 0 da série 0, que é o episódio mais antigo e que pior de todos, por causa disso, e é o pior de todos, sem dúvida, e que por causa disso, mas por ser o primeiro da feed, o primeiro mais antigo, as pessoas tendem a ir ouvir esse primeiro. Erro. E é um erro muito grave. Alguém que esteja a ouvir este episódio, ou seja, que este seja o primeiro episódio que estão a ouvir, não vão ocorrer ver o zero, não vale o esforço. A série que não vale o esforço. Ok? Claro que depois de eu dizer isto, o que é que as pessoas vão fazer? Vão ouvir o zero. Claro. Yeah. Mas pronto, tudo bem. Mas nós avisámos, atenção, nós avisámos. Sim, sim, sim. Mas, portanto, mais. Se quiserem mandar mais feedback, podem mandar para podcast@ubuntu. Aliás, para contacto@podcast.ubuntuportugal.org ou contactem-nos diretamente. Exatamente. David, queres falar do próximo? Este aqui já foi, fomos nós os dois, só nós dois. Pois é, tivemos os dois a fazer um streaming em vídeo pelo Twitch, com algum pessoal O Diogo estava lá, mas estava só a atrapalhar. Exatamente. Estava de castigo, coitadinho. Pronto, foi uma das primeiras experiências que a gente fez, né? Também tentar aqui trazer um bocadinho de inovação e de coisas diferentes ao podcast. Uhum. Para mim, eu achei bastante interessante, porque tivemos alguma aderência do pessoal da comunidade do Ubuntu PT. Tivemos a falar sobre várias coisas ao vivo e a responder diretamente a perguntas a eles, o que se tornou uma coisa assim bastante interessante, e gostava de repetir a experiência, gostava que isto repetisse mais vezes. Temos algumas melhorias, aprendemos algumas coisas com o primeiro stream, mas mais onde vir. Yep. Sim, estamos a congeminar aí coisas. Exatamente. Yeah. E para além desse streaming que a gente fez, estamos aqui também com outras ideias para aumentar a interação com os nossos ouvintes. Não sei se vocês querem já abrir jogo ou queremos deixar assim tudo num grande mistério. Eu acho que manter o mistério e o suspense, acho que tem certo valor. Mas pronto. E com os patronos também. Exato. Os nossos patronos. Sim, sim. Exato. Sim. Têm estado um bocadinho descuidados, mas que em breve haverá. Eles não têm estado descuidados, nós é que temos estado descuidados com eles. Sim, sim, sim. É isso que eu queria dizer. Passamos então ao que se passou no mundo do Ubuntu. E vou começar eu. Eu acho que a coisa assim mais importante de todas terá sido o lançamento do 18.04, que passa, para além de ser uma LTS, foi a primeira LTS com GNOME. Portanto, muita gente viu o GNOME pela primeira vez em Ubuntu. Alguns, se calhar, já tinham tido a experiência de utilizar GNOME 2, mas para todos foi a primeira vez que viram GNOME 3 em Ubuntu. Eu tenho a acrescentar que o 18.4 também adicionou muitas coisas em termos de estabilidade e de renovação dos pacotes, digamos assim. Trouxe muito mais software que já precisava de ser renovado, tipo coisas como Apache, Memcached e essas coisas todas. Trouxe um bump numa versão grande que eu gostei. Outra das coisas que eu gostei também de ver do 18.04 foi a parte do desktop e a estabilidade no desktop. Está espetacular. Para mim, foi a primeira release do Ubuntu que eu usei no desktop, mesmo a sério, para além da 16.4, e que achei muito mais estável que a 16.4. Portanto, eles têm posto imenso trabalho na melhoria da parte do desktop. e dá para ver, dá para refletir. É o que uso mais hoje em dia no dia-a-dia, o 1804 de desktop, e tenho trabalhado que nem ginjas, sem nenhum problema. Coisa que no 164 ainda tive com Gnome? Diz, desculpa. Saídinho da caixa com Gnome? Sim. Com Gnome. Ando a ver também o i3WM. Aliás, eu usava o 164 com o i3WM. No trabalho ainda uso o i3WM com o 1604. E agora neste portátil novo tenho-me aguentado com o Gnome. Apesar de já sentir um bocadinho a falta do i3WM. Mas pronto, é só isso que eu tenho a dizer em relação ao lançamento do 18.4. Estou bastante contente. Está bastante estável e a funcionar bem. E tu, Diogo, o que é que tens a dizer aí do Ubuntu Touch? Alexandre, qual é o momento desktop que usas? Ai, agora. Ora bem, eu vou-me. Não vou comentar. Ok. Não, eu uso um Mac. É o Cupertino. Ah, okay. Ele usa o Mate com Cupertino. Mas para. Mas tenho desculpa, pois. Okay. Sério, não, porque não há softwares de jeito de som para Linux, nenhuma distribuição. Pois. Devemos fazer um episódio só sobre isso. Temos de fazer, sim, senhor. Então eu contrato alguém para desenvolver assim um software de som fixe. Certo. Quando for rico. Não, talvez não seja necessário. Ora, deixa-me então, eu vou saltar em cima do Alexandre e vou falar sobre desktop também. Como assim? Só em termos verbais, meu caro. Não, nada mais que isso. E queria falar sobre aquilo que tem sido e que tem acontecido. E este ano acho que, pelo menos, eu tinha andado um bocado distraído. E este ano dei conta, primeiro por acaso, depois por razões profissionais, da ascensão do KDE, ou seja na sua forma do KDE Neon, que é um dos produtos mais falados em termos de desktop, em termos de estabilidade, em termos de desempenho, seja noutras distribuições que usam também KDE, e que ele tem-se mostrado como uma excelente alternativa a quem nunca gostou do Unity, ou quem não gosta agora do GNOME, ou quem seja, por que razão for, está sempre à procura de algo que sirva melhor. E de facto tenho sentido que, ou é porque é aquele síndrome da mulher grávida, que é quando alguém está grávido, depois parece toda a gente na rua com quem nos cruzamos está grávido também. Mas desde que eu uso por razões profissionais KDE desde abril, e não sei se é por isso ou não, também tenho estado um bocadinho mais atento, é certo, mas não só tenho aprendido a gostar bastante do KDE, mas também tenho sentido que cada vez mais pessoas em mais ambientes usam KDE. Portanto, e para mim esse foi um marco significativo. Não sei se só para mim sou aqui a ser iludido, mas para a comunidade em geral e para a comunidade do Ubuntu em geral. É assim, eu nem concordo nem discordo, porque eu estou completamente à parte do KDE, para ser honesto. Vi que eles tiveram umas releases bastante grandes este ano. Yep. Foi muito falado, mas não tive a oportunidade de utilizar ou de olhar para ele, para ser honesto. Tu pareces eu a falar há um ano. Eu há um ano falaria exatamente da mesma forma. Pô. Mas daí ter trazido isto para os marcos e para a questão da coisa que para mim em 2018 foi revolucionária, foi de facto a atenção que o KDE captou de mim e que eu lhe dei, por mais variados motivos. Eu tenho uma máquina com plasma, o Pinebook, mas ainda não utilizei o suficiente. Contudo, posso dizer que é irritantemente parecido com o Windows, o que me irrita bastante, porque eu não gosto da interface do Windows, ponto. Em termos de qualidade do software, não tenho ainda muito a dizer, portanto não vou esticar-me a comentar. Já tentaste perceber porque é que o Pinebook traz KDE e não traz, por exemplo, Ubuntu, Mate, XFCE, outra coisa qualquer? Não. É que o Pinebook, por exemplo, dá-me razão. Aquilo que tem sido a utilização cada vez maior e em ambientes também de hardware limitado e que eu assisti este ano. A última vez que eu usei KDE a sério foi, seguramente há mais de 5 anos. E na altura aquilo usava-se e arrastava-se um bocado. Aquilo era muito goloso, era muito exigente em termos de hardware gráfico. E aquilo que eu assisto agora é que tu pegas num PC michuruco e o KDE corre lá. Estranhamente corre. Ou seja, o trato que nós dávamos habitualmente ao Ubuntu para correr em máquinas antigas e limitadas é aquilo que está a acontecer agora, não com todas, mas com cada vez mais equipamento, que é velho, é antigo, experimenta KDE. Isso é várias pessoas o que estás a dizer. O Ubuntu, com LXDE, quer com LXQT, continua a ser mais leve. Não é muito mais leve, mas ainda é mais leve. Para mim foi de facto marcante esta questão e a utilização e a adoção do KDE e o próprio desenvolvimento do software, que este ano foi muito quente para KDE. Yeah. Outra das coisas que aconteceu no Ubuntu e que todos, algumas pessoas ainda assim meio confusas, outras pessoas que gostaram, foi a adopção dos snaps. Com o 18.4, os snaps teve um papel importantíssimo na distribuição. Vê-se desde o início do ano cada vez mais empresas e cada vez mais developers porem snaps na Snap Store e disponíveis. Pessoalmente falando, eu gosto bastante dos snaps, ainda algumas melhorias a fazer, ainda, sobretudo em algumas aplicações que ainda se tem que usar, digamos, o snap clássico, que não tem aquelas coisas todas de segurança, tipo o AppArmor e não sei o quê. Ainda falta um bocadinho de desenvolvimento nessa parte, mas de resto, para mim é facílimo fazer instalação de software. Se eu quiser experimentar uma versão da LXD que eu quero, é facílimo mudar de uma para a outra. Eu, por mim, foi das maiores mudanças que o Ubuntu fez este ano. E estou bastante contente com esta mudança. O que é que vocês acham? Sim, eu concordo. Há coisas em que os snaps ainda não chegaram lá, mas vão chegar. O desenvolvimento tem sido bastante ativo e os problemas têm sido resolvidos. Mas, de forma global, estou muito, muito, muito contente com os snaps. E em quase tudo prefiro snaps do que qualquer outro dos outros formatos. Também eu. Eu tinha essa na minha lista também, portanto, também tenho que ter aqui os meus 500. E sobre os snaps, aquilo que eu acho que é admirável é, na altura em que se começou a falar em snaps mais a sério, houve naturalmente comparações com os flatpacks, houve naturalmente comparações com... Era mais qualquer coisa que me está a escapar agora, mas sinceramente era snaps, flatpacks, porquê, qual é que vai vingar, qual é que não vai vingar. Eles continuam ativos, os dois formatos. Agora, claramente que a adoção está a ser feita e está a ser dada primazia aos snaps. Epá, isso ganhamos todos, nós estamos aqui, somos todos da mesma... Temos todos a mesma opinião em relação aos snaps. Eu tenho uma opinião um bocadinho diferente. Eu acho que é um mundo... Já estamos aqui a discordar. Dá-lhe aí. Não concordas? Não. Eu acho que no mundo empresarial há uma preferência clara por snaps, mas na comunidade, talvez, e principalmente fora do Ubuntu, há uma preferência por flatpacks. Não concordo. Então agora deixa-me dizer-te. No mundo empresarial, a minha opinião é os snaps podem ser uma coisa muito gira, mas não obrigado, por enquanto. Ainda é muito cedo. E a nível pessoal, sim, porque é muito simples. Eu lembro-me de ter que fazer, ou ter que seguir, ou ter que escrever tutoriais ou guias de trabalho, ou fosse o que fosse, com uma batelada de instruções. E tu agora reduzes as tuas instruções a snap install, uma coisa qualquer. Portanto, isso é bastante bom. Se fores ver os snaps, a maior parte deles que têm surgido são de empresas, não é tanto de coisas criadas pela comunidade. Empresa, sim, mas a empresa lançar um snap, tudo bem. Sim, é isso que eu estou a falar. Ah, ok, eu estou a falar da adoção para utilização em termos de ambientes de produção. Pelas empresas. Estava a falar pelos developers em si. Tu não me digas que estamos de acordo então, espera aí um bocadinho. Não pode ser, meu. Então, pode ser. O que eu estava a dizer é que as empresas têm muitas reservas ainda em relação aos snaps, por uma razão simples, que é aquilo que traz lá as bibliotecas todas. Yeah. E ao trazer as bibliotecas todas lá dentro, pode ser muito bom quando tu instalas, porque é prático, pode ser muito mau e uma grande dor de cabeça em termos de manutenção de software. Porque tu tens que estar, tu tens não vou dizer o que é para o Alexandre não ter que estar a fazer mais bips daqui nada, mas tu tens o pescoço, né? Tens a malta agarrada pelo pescoço de quem publica aquilo. Portanto, e tu, enquanto, por exemplo, o snap do Nextcloud, que é um excelente exemplo que eu costumo usar muitas vezes nas minhas apresentações, é muito bem desenvolvido e muito bem mantido pela Nextcloud. Outros casos podem não ser assim e tu instalas aquilo e ficas com aquela ideia de isto instala todos os dias, instala todos os dias, instala todos os dias, atualiza todos os dias, tranquilo. Agora, é preciso que quem o desenvolve, quem o publica, tenha o cuidado de atualizar, incluindo as tais dependências que podem ter problemas de segurança ou que podem ter, e eles podem de alguma maneira descurar essa atualização. Certo. E esse é um dos principais problemas. É claro que sim. Mas há aspectos, há medidas de mitigação. Por exemplo, a Canonical manda e-mails a informar os developers sobre falhas de segurança nas dependências que eles têm. Isto no que é construído via Snapcraft.io. E pronto, isso é evidente que nós temos de confiar no developer, mas isso é com qualquer pacote. Por exemplo, com os PPAs. Há a ideia de que com os PPAs que estamos seguros, e a minha opinião é precisamente o oposto. Porque que verificações é que a Canonical faz dos PPAs? Nenhuma, bolha. Não há uma única verificação. Exatamente. Não mas há a compilação uma... é feita pelo Launchpad. Logo aí... não há verificação nenhuma. A única coisa que a Canonical faz é assinar o pacote. Assina o pacote só para comprovar que aquilo vem dos repositórios e não, não há... Não será só isso. Não será só isso. Tentei publicar código no Launchpad e não consegui. Mas isso foi porque ele falhou a fazer o build, mas não terá sido por não, haver não, qualquer não, tipo não, de inspeção. Não, não, porque não há nenhuma. Eu estive a confirmar isso há pouco tempo. Okay. Tive nas minhas investigações para a minha apresentação sobre a segurança no Ubuntu, e isso é uma das coisas que está de facto mencionado nas páginas sobre segurança no Wiki do Ubuntu, é que a única coisa que é feita é assinar o pacote. E as pessoas estão convencidas que de facto é feito mais coisas, mas não é. É que até os pacotes que estão no Universe, eles vêm da Debian, e aí sim a Debian faz verificações, logo algumas ainda no enquanto unstable, a maior parte delas já contra o testing, mas no unstable já há algum um início de trabalho em termos de segurança. No main, tudo o que é para ir para o main é auditado, ou quase tudo, e há vários tipos de verificações automáticas, etc, etc, mas PPAs, nada. Okay. Ok. Segunda ronda, como é que é? Diogo, tens mais alguma coisa? Exatamente, já que estou a falar, posso continuar então. Outra grande coisa que eu acho que aconteceu para o mundo do Ubuntu, foi neste caso para o mundo do Ubuntu em dispositivos móveis, foi o upgrade de Ubuntu Touch para 16.04, que vai revolucionar imenso este sistema operativo, porque dá-lhe o suporte técnico vindo da Canonical, e permite à equipa do Bports trabalhar em funcionalidades e em fazer upgrades à stack das frameworks todas, ir para o Mir mais recente, ir para o Unity mais recente e tudo isso. Portanto, eu acho que é um grande passo em frente, além de que foi um grande corpo de trabalho e provar que são capazes de fazer este tipo de tarefas tão grandes e difíceis, acho que prova o valor da comunidade e do projeto. Sabes que eu vou por aí. Uma das grandes, além da parte tecnológica, é toda uma parte de profissionalismo demonstrado com o lançamento da versão 16.04. Foi uma coisa que a Canonical demorou imenso tempo a fazer. Aliás, não chegou a concluir o trabalho. Quando o Bport se passa para uma fundação meia entregue aos... Para não entrega aos bichos, mas é um bocado entrega a meia dúzia de pessoas, que muita gente questionou se aquilo de facto iria durar uma semana ou um mês, e conseguir chegar a este marco foi bastante importante. Acho que foi de facto, é de louvar que isso aconteça, e é de facto sinal, indicador de que o caminho está longe de estar parado ou de não estar a avançar. Está-se a avançar certamente, não à velocidade que todos nós gostávamos, mas está, o caminho está-se a percorrer, e acho que isso é extremamente positivo para todos. Alexandre, alguma vez viste um telemóvel com Ubuntu Touch? Já. Ok. E gostaste? Não me lembro. Mas já vi. Já vimos que o professor Carronde é marcante. Por acaso vi muita coisa e aprendi bastante nas aulas, isso é verdade. Ok. Pronto. Essa história não tinha já acabado? Essa história dos professores e não sei o quê? foi o Diogo. Neste momento estou a sentir bastante académico. E era uma coisa que eu já tinha deixado há algum tempo e que agora estou a voltar a sentir-me um académico. Ok, então, e como é que te sentes em relação a outros temas de 2018? Aqui, o académico? Sim. Portanto, o meu lado académico diz-me que 2018 foi recheado de acontecimentos no que toca a movimentações da comunidade, e estou a falar de eventos. E estou a falar, destaco se calhar o último, para dar aqui espaço também, porque há aqui malta que quer falar de outros também, eu também não quero cortar aqui as pernas, mas vou falar de um dos últimos, aquele que ainda está bastante quente nos nossos lombinhos, que é o evento da Moita, e que foi de facto bastante importante por vários motivos. por, um porque foi uma reedição de uma festa que já tinha acontecido no passado. Eu não estive na primeira, mas soube que aconteceu e que foi um grande sucesso. Portanto, disso não posso falar muito, mas posso falar daquilo que aconteceu este ano e que foi uma coisa que eu achei extremamente bonita, que é num mundo, e ainda no outro dia falava com alguém sobre isso, o principal problema do open source nem é o meio dos negócios, é a própria comunidade que trata tão mal os outros e que trata tão mal as outras comunidades e que se dá tão mal com as outras comunidades que de alguma maneira implode a fama, alguma fama e algum valor positivo que possa haver em alguns projetos deste género. E aquilo que aconteceu na Moita foi exatamente o contrário e o oposto disso tudo, ou seja, juntaram-se várias comunidades de software livre, todas com o mesmo objetivo. Não senti que nenhuma quisesse ficar com mais importância ou com mais destaque ou com mais visibilidade do que qualquer outra. Trabalhámos todos com o mesmo propósito, que foi o propósito de levantar a festa, de levar pessoas à festa, de que tudo corresse bastante bem. Ninguém estava preocupado se os créditos ficavam mais para a esquerda ou se os créditos ficavam mais para a direita. E o fruto disso foi que no final estávamos já todos a pensar na próxima. Quando é que seria a próxima? Como é que fazemos a próxima? Uhum. Se fazemos a próxima, se não fazemos. Pá, e achei muito... Estava a precisar disso. Porque uma coisa é juntarem-se três pessoas que já se conhecem há muito tempo e fazer qualquer coisa, outra coisa é juntarem-se cinco ou seis que não se conheciam assim tão bem quanto isso, não tinham uma relação muito estreita nem muito próxima, mas que trabalharam todos com o mesmo objetivo, e acho que isso foi muito, muito positivo. E na verdade foram mais do que cinco ou seis, acho que fomos mais de 10 até. Tu és um gajo dos dados e do rigor, mas esquece, estamos a falar de questões globais, ok? E acho que estamos todos de acordo nisto. Se foram 5, se foram 7, se foram 8, eu tive, 7. Eu tive que discordar, menos... caraças. Ai, o caramba, bye. Vamos. Mas pronto, fora de tretas, isto foi tão positivo ou tão pouco que pessoas que nada têm a ver com o Ubuntu, ou pelo menos diretamente com a comunidade do Ubuntu, já se mostraram disponíveis e bastante ativas para colaborarem na UbuCon 2019. Sim, portanto, isso é sinal de que de facto as coisas estavam bem. E que o desejo é sempre de continuar. É sinal que as coisas de facto não foi só uma percepção, não foi só uma ilusão para mim, foi de facto uma coisa que foi sentida da mesma forma por várias pessoas e por várias entidades, associações, comunidades, agrupamentos, o que lhe queiram chamar. Portanto, gostei bastante, para mim foi muito importante. 2018 foi importante também por causa disso. Sim, quero só acrescentar que a comunidade Ubuntu é com muito gosto que tem com ela e nos seus eventos gente de outras comunidades. É toda a gente muito bem-vinda. O Ubuntu é uma questão de humanidade e acima da tecnologia. David, manda-te. E pronto, já que estamos numa a falar de bucones e de moitas, acho que devíamos continuar aí no tópico dos eventos das comunidades. Eu tive a sorte e a possibilidade de participar num, apesar de estar a 2.300 km. Gostei bastante de fazer o workshop, apesar de termos sido poucos na sala, e tenho aqui também uma pequena crítica a fazer à comunidade, que é apareçam nos eventos, porque eu realmente senti-me um bocado triste, para ser honesto, de vir de propósito da Holanda dar um workshop, poucas pessoas terem aparecido. Portanto, eu acho que se puderem, envolvam-se mais nas comunidades, apareçam no Telegram, vão aos meetups, apareçam, falem, e acho que tem faltado um bocado disso, e pelo menos foi o que eu senti principalmente agora na que eu participei. Não participei nas outras devido à questão das distâncias, claro, mas o que é que tens a dizer sobre isso, Tiago? Eu tenho mais ou menos a mesma opinião que tu, ou seja, faz um bocado de comichão. Assim, a fazeres, todos nós temos calendário também, obrigações pessoais, profissionais, toda a gente tem. Agora, se tu fazes, quantos quilómetros são? 2.300 km. Tu fazes 2.300 km para vires falar durante uma hora e picos sobre um tema que foi devidamente e amplamente anunciado, e à mesma hora em que tu estás a falar, há pessoas que estão a 15 km e que não tiraram o rabo do sofá porque é muito longe. Pois. Epá, o mínimo que essas pessoas têm a fazer é estar caladas. Eu sou, nisso, muito pragmático e digo às vezes que for preciso. Portanto, e digo também sempre a mesma coisa, que é quando há encontros em Sintra, é raro o mês em que não se recebe uma mensagem ou um e-mail a perguntar: tem na parede, não há? Pois. Epá, como se da parede... Mas, só, Isso é um bocado assim em quase todas as comunidades assim mais underground, não é? Na comunidade do heavy metal também é um pouco assim. Felizmente cada vez há mais pessoas, não é? Mas é preciso estar a puxá-las às vezes ali de uma maneira que... as pessoas não querem, estão acomodadas em casa, não é? E perdem-se. Eu acho que é mesmo isso, estão ali perdidas. Nem é por mal, não é? Não é tipo, ah, pá, não quero apoiar esses gajos, não é isso? Eu também acho que não é para mal. Esquecem-se de viver. Eu também... Mas é importante puxar por elas. Sim, isso. Sim. Eu também não acho que seja por mal. Acho que é mesmo por preguiça. E as pessoas. Eu sinto que há uns anos isto não era assim. Eu, por exemplo, lembro-me de ir com o David de Lisboa para o Porto de comboio para um evento. Só para ir um evento, sim, só para estarmos todos juntos, só para, sei lá, falar treta. Às vezes, muitas vezes, nem sequer falávamos muito de Linux ou o que é que seja. Às vezes, pá, não, estávamos lá só na treta para nos conhecermos e para. Isso é o salão, pá, isso é um dia normal no salão. Pois, exato. Mas eu tenho duas coisas a dizer. Primeiro, a culpa que eu ponho, e tu, David, falaste muito da comunidade Ubuntu e não sei o quê, mas eu estou com o Alex, ou seja, isto aqui é um mal global. Sim. E acontece sim. Noutras comunidades de software, acontece, e ainda bem que está cá o Alex, fala do heavy metal, que é a mesma coisa, neste aspecto, e é isso. E há outra coisa que é, se eu acho que as pessoas estão a cometer um erro de ficar em casa e de não saírem de casa e de não verem o mundo, estou, acho que sim. Agora, aquilo que me chateia sobremaneira é a malta que fica em casa a criticar porque é que aquilo não é na sim, rua sim, dele. Claro. Pois. Não é? Uhum. Pá, se isto não ao menos fosse na minha rua, vocês também fazem sempre aí. Organiza, epá, isso é que não. Organiza, se queres na tua rua, organiza e faz as coisas acontecerem. Mas é sempre o convite que eu faço, sempre que alguém, sempre que eu estou, sempre que eu anuncio o evento em Sintra e que recebo uma mensagem a dizer porque é que isto não é na parede, ou porque é que não é no Cacém, mas... ou porque é que não é em Queluz, a minha resposta é sempre a mesma, que é pá, junta-te aí, marca um dia, pá, desde que haja Wi-Fi, desde que haja comida, de certeza que vai resultar. E se eu puder estar presente, estou. Agora, as pessoas. É um bocado isso, e isso já aconteceu também, já aconteceu com algumas pessoas que se tentaram de alguma maneira aproximar e envolver com a comunidade e que por este ou por aquele motivo não se enquadraram. Agora, em vez de darem apoio ou de perceber as dificuldades e contornar, ou seja como for, vou-me afastar e vou fazer o meu próprio evento de... Pá, depois muitas vezes nem sequer fazem nada, quer dizer, afastam-se só e acabou. Portanto, isto tem aqui várias camadas... De dificuldades e de percalços. E só para pegar um bocadinho naquilo que estavam a dizer de ser em Portugal e das pessoas serem assim um bocado mais preguiçosas, e por acaso atesto um bocado isso, porque outras pessoas que eu falo que organizam meetups em Lisboa mesmo, no centro de Lisboa, né? Assim no Recio e coisas do género, mais central que aquilo, não vais ter. Eles dizem que, sei lá, em 50 pessoas que vão aos meetups, 5 são portugueses, 5 sejam portugueses, tudo, o resto é tudo malta estrangeira que vai lá para conviver e para aprender mais um pouco. E pronto, isso entristece-me um bocado. Portanto, se há uma crítica que eu tenho a fazer à malta e à comunidade, é pá, saiam de casa, vão aos meetups, falem com a gente. Venham conviver. Parece que estou a ter um déjà vu. Então, venham conviver, pá. Isto é super divertido. A gente está a dizer isto e estamos a dar aqui um sermão às pessoas, que é um bocado seca. Mas, pá, a gente está a dizer isto porque é super divertido, é super fixe conhecer malta nova e há alguma vantagem que o Diogo está em Bruxelas, portanto, raramente o Diogo está nesses eventos. Sim, portanto, logo aqui é uma grande vantagem. Escapam a mim, é muito mais fácil. Mas pronto. Para não ser isto completamente negativo também, e para também darmos aqui, isto é também um episódio de fim de ano, portanto tem que ser também aqui levantar um bocado a moral. Posso dizer que os eventos, e falando daqueles que onde eu colaboro mais diretamente, são os de Sintra, tiveram também, à semelhança do podcast, tiveram também aqui um boost nos últimos meses, e também impulsionado pelas horas Ubuntu, que também de alguma maneira as temáticas têm sido variadas e as pessoas também têm sido variadas, também com o objetivo de captar novas caras ou de arrancar novos rabos do sofá. E de facto tem funcionado, porque uma coisa que eu tenho assistido nos últimos meses é que todos os meses há caras novas, seja na hora Ubuntu, mais cedo, seja depois no Saloon, ou porque estiveram na hora Ubuntu e seguem para o Saloon, ou porque ouviram falar e ficou-lhes ali pelo atrás da orelha e só decidiram aparecer na segunda parte no Saloon. Mas todos os meses, sem exceção, temos tido caras novas, temos tido novos participantes, e isso também é positivo. Portanto, nem tudo é mau, nem okay. tudo está perdido. E ainda há corajosos que de facto não ficam agarrados ao sofá ou ao telefone ou ao computador ou ao Facebook, seja lá o que for que ficam uhum. a fazer, em vez de participarem dos eventos. Mas sim, vamos avançar então. E um grande beijo a esses e àqueles que vão ao longo já de vários anos, dos 5 anos em que se faz eventos em centro. Exato, e isto exatamente. Para dizer a essas pessoas todas que para o ano temos um grande acontecimento a acontecer, não é, Tiago? Para o ano, temos. Assim, foi uma das últimas coisas também que aconteceram este ano, em jeito também de conclusão, que foi a confirmação da localização da UBUCON 2019, UBUCON Europe, que uhum. vai ser em Sintra. Isto era uma coisa que já andava a ser cozinhada há 6 meses. Uhum. A primeira reunião foi para aí há 6 meses com a Câmara de Sintra. Qualquer conversa que se tenha com uma autarquia nunca é resolvida de manhã para a tarde, demora sempre algum tempo, e até ao ponto em que nós estávamos quase a achar que já, bom, ok, provavelmente já não vai acontecer. E então, 2 dias antes do evento da Moita, tivemos a confirmação, tivemos aquele e-mail mágico a dizer que sim senhor, tudo confirmadíssimo, vamos só oficializar na primeira semana de janeiro, durante o mês de janeiro, oficializar e pagar, porque há lá uma fatura para pagar, mas temos a garantia de que de facto a UBUCON Europe 2019 vai ser em Portugal e vai ser em Sintra, que era uma coisa que já nos tinha sido impingida há 2 anos, já em França, em Paris, nos estavam a empurrar para a organização da próxima uhum. UBUCON. Uhum. O nosso querido Marcos Costales chegou-se à frente, porque ele tinha muita vontade de fazer na sua terra natal, e conseguiu e fez uma excelente UBUCON. Fizeram, porque não foi um trabalho só dele, e nós agora estamos aqui ansiosos, estamos aí em pulgas para podermos fazer igual ou melhor. Nós queremos fazer melhor, como é óbvio, claro. Gostamos muito do Costales, claro. Mas fiquei, trabalho com a fiquei bastante contente com esse anúncio de saber que ia ser em Sintra. Realmente acho que faz todo o sentido, e acho que Sintra tem todas as qualidades e capacidades para pôr um algo na comunidade internacional do Ubuntu. Sim. Pôr Sintra na boca sim. deles todos, porque vai ser uma coisa do outro mundo. Nós tínhamos várias possibilidades. Ser em Sintra fazia-nos sentido por vários motivos. Internamente, porque de facto atualmente é onde acontece alguma coisa regularmente há mais tempo. Uhum. Da comunidade, em Portugal uhum. inteiro, se os encontros em Sintra são a única coisa que se faz há 5 anos, sem interrupções, todos, mês após mês. Internacionalmente, quer se queira, quer não, Sintra é sempre um bom chamariz, é sempre aquela cidade turística, romântica. Exato. E tem a praia também, não sei, vai ser em outubro, vamos ver se vai dar, mas temos a Praia das Maçãs ali ao pé, dá para a malta fazer um... Eu gostava muito que fosse na Ericeira, mas também não sou assim tão maluco, nem tão ativista, porque na Ericeira não tem nenhum auditório. Não tenho nenhum auditório suficiente para... Eu sou pouco hostal, eu por mim trazia-os para a minha casa. Mas pronto, mas em Sintra acho que vai ser bastante interessante, vai ser bastante positivo para quem nos vier visitar. Uhum. Okay. E agora falámos aqui sobre o mundo Ubuntu e o universo Ubuntu 2018. Vamos agora entrar para a parte um bocado mais generalista, digamos assim. Vamos falar aqui em revisão 2018 sobre o software livre. Eu vou começar. Uma das coisas que eu gostei bastante de ver este ano foi a parte de hardware livre. Há muito hardware a ser produzido em open source, um deles feito pela LibreTrend, né? Luís. Feita cá em Portugal pelo Luís. Luís, exatamente. Que me agradou bastante Luís ver. Da Costa. Um conceito inovador, completamente novo. Para além da LibreTrend, também se começa a ver agora o RISC-V ou RISC-V, se chamam, que é a nova uhum. arquitetura de processadores a começar a ser espalhada pelo mundo também. Isto foi inicialmente feito pela IBM, entretanto, como está o open source, já está a começar a ser espalhado e a ser desenvolvido por outras empresas. E para além disso, também os PCs da System 76, que eu babei-me completamente a ver aqueles computadores. Os Tilios são fantásticos. São lindíssimos, são computadores lindíssimos. E penso que para mim foi das coisas que teve mais impacto em termos de software livre no ano passado, foi mesmo o hardware. Vê-se mesmo os Raspberry Pis, as outras boards, os Pine 64, já tanta coisa em hardware uhum. livre a acontecer. Que para mim foi a das que teve mais impacto também para trazer mais pessoas sim, e developers para este mundo. Sim, sem dúvida. Concordo. Estamos de acordo, acho que aqui é consenso também. Bolas. Não conseguimos discordar nesta. Bolas, queria uma coisa para discordar, não consegui. Bolas, pá. Eu quero destacar um projeto que me é bastante próximo, que é o projeto Nextcloud. Eu vou-me particularizar, fazer alfinete, porque de facto, desde a separação do OnCloud, que o Nextcloud tem-se demonstrado imparável, uhum. tem feito cada vez mais e cada vez melhor. Não há, pelo menos, eu não consigo encontrar um defeito a apontar àquilo que tem sido a atuação e àquilo que tem sido o desenvolvimento do Nextcloud. Tendo algumas questões com atualizações de aplicações externas e que não têm diretamente que ver com o Nextcloud, mas têm feito um trabalho fantástico. E apesar de haver alternativas ao Nextcloud, ele mostra-se como um projeto sólido, robusto e que mete respeito a tantas outras soluções comerciais. Não é que o Nextcloud não possa ser comercial também, mas não é necessariamente assim, mas impõe o respeito a muitos outros projetos, uhum. que teriam de certeza muito a aprender com o Nextcloud. Portanto, deixo aqui o meu tiro o meu chapéu ao projeto Nextcloud e por aquilo que tem feito não só em 2018, mas também este ano, que tem sido um ano de sempre a subir. Ainda agora saiu a versão 15. Sim. Mas em termos de estabilidade e de funcionalidades, o Nextcloud tem sido, durante o último ano, tem tido mesmo muitas coisas novas a adicionar. E eu tenho-me surpreendido bastante, e para ser honesto, eu comecei a mexer mais com o Nextcloud a partir de quando vi a nossa nuvem, né? E comecei a brincar um bocadinho e realmente vi a diferença do Nextcloud para o OnCloud. Para mim foi mesmo assim um salto gigantesco. Em termos de features e como funciona e como é instalado, tá. E eu concordo nesse aspecto. Realmente o Nextcloud neste último ano tem sido uma coisa brutal, brutalíssima mesmo. De salientar, acho que a gente já falou isto N vezes, mas dizer mais uma, que de facto o nosso podcast depende de uma instância Nextcloud também. Exato. Eu tenho uma pessoal, tenho uma profissional, tenho várias a funcionar, mas falando do podcast, parte do workflow do podcast assenta numa Nextcloud também, uhum. e que está super saudável a funcionar no seu Raspberry Pi 3 ou 2, já nem sei se aquilo é um 2, acho que é um 2. Pronto, e está um 2, ótimo. Sim. Alexandre, tens experiência com o Nextcloud? Além de... Tenho, já não estou muito familiar com isso, mas eu lembro-me que, pronto, vou voltar ao curso outra vez, que foi onde eu mais usei Linux, Ubuntu, que trabalhámos bastante com isso, aliás, e vários exercícios que tínhamos mesmo de obrigatoriamente saber instalar, não é? E configurar. Aliás, eu estou a pensar nessa, vou pôr empresa, que estou a pensar em abrir do editor de podcast. Estou a pensar em usar o Nextcloud para, como fazemos nós também. Exato. Faz sentido. Este podcast, maneira de comunicar. Sim. E enviar ficheiros com os clientes. E ainda há mais coisas que se pode fazer com o Nextcloud para podcasting. Depois podemos discutir isso. Yeah, ok. Sim. Porque tu fazes os fichetes, mas o Nextcloud neste momento faz chat, faz videochamadas, faz gestão, uhum. de agenda, faz cliente de e-mail, faz patch, tem um office, pode integrar com o LibreOffice também online. Sim, sim. Colabora, exatamente. O difícil é o que é que ele não faz. É tão simples quanto isto. Sim, faz stream de áudio também, se tiveres alojado as músicas lá, o stream é, uhum. feito lá. Epá, isto são só assim os principais. Armazena passwords também, uma só muito interessante da Nextcloud. Uhum. Epá, N, ficamos aqui, uhum. a noite toda. É tipo uma bimbi. É uma espécie de uma bimbi, exatamente. É bimbi de software livre. Livre. Só que o Nextcloud não tem de estar não sei quantos meses a pagar aquilo. Pois. Tem malta que eu conheço que compra bimbis. Eu por acaso tenho uma, mas paguei, pronto. Mas a malta que eu conheço que compra bimbis, depois está 3 ou 4 anos a pagar aquilo. Epá, não faz, para mim não faz sentido. Lindo. Mas pronto, acho que o Diogo tem aqui uma palavra a dar sobre um dos eventos mais importantes que aconteceu no software livre. Que é o facto de estar a tornar-me gamer. Isto porque o Linux está-se a tornar uma plataforma para gamers, graças principalmente à Valve, os criadores do Steam. Você quis dizer graças a Deus? Não. Às vezes da Valve. Graças à Valve. É mesmo graças à Valve, que não é Deus, mas para muitos gamers está lá próximo. Sim. Graças ao Proton. Linux começa a ser cada vez mais visto como uma plataforma de gaming, e nas últimas semanas tem havido imensos anúncios relacionados com stores que a dizer que em breve vão abrir para, também para Linux e coisas desse tipo, pelo que acho que é interessante. Eu não uso o Steam, mas estou a tornar-me um gamer, como já ouviram nos últimos episódios. Até já tenho um gamepad. Estou-me a tornar um verdadeiro viciado em Super Tux Racer. Aquela imagem era de um pet teu? É pá, como já dissemos no episódio passado, que ainda não gravámos. Que ainda não gravámos? Sim. Ah, pois foi, está bem. Eu estou aqui a fazer um back to the future ao Tiago. O Tiago esta semana, já percebi. Esta semana tem sido. É alucinante em termos de gravações e de interpolações. Tenham cuidado, se bem partem o espaço o tempo todo e depois estragam isto tudo. É verdade. Mas pronto, entretanto estive a confirmar, e de facto a nossa cloud funciona num Raspberry Pi 2. Exatamente. Portanto, nem sequer é o mais potente de todos e funciona bastante bem. Alexandre, como é que é a vida de um gamer em Mac? Pá, eu não sou gamer. Nunca fui. Pronto, okay. Aliás, eu tenho a impressão que a maioria da malta de informática é gamer. Eu às vezes sentia-me um pouco à parte por não ser. Uhum. Mas, é como, mas não. É como eu joguei até aos 15 anos. Aos 15 anos interessei-me por informática e deixei de jogar. E agora estou a voltar a jogar nos últimos. A única coisa meses que eu joguei muito foi a FIFA, e isso adoro ainda. Uhum. Não tenho PlayStation, vendia porque não tenho tempo para jogar. E acho mais vale vender e ganhar algum dinheiro com o que está ali a apanhar pó. Uhum. Mas pá, FIFA é o meu amor de jogo mesmo. Uhum. Eu parei no Age of Empires 2. Parei no Age of Empires. Nós jogávamos nas aulas. Não era Age of Empires, mas era, como é que era aquilo? Era um jogo online também, assim, tipo Age of Empires. Faltou só uma palavrinha: nas outras aulas. Nas outras aulas. E assim fica-se bem, pronto. Pá, eu continuo. Aliás, e também jogávamos. Desculpem. Também jogávamos outro jogo que eu vi que tu jogaste o outro dia, Tiago, que tu disseste aqui num podcast. Aquele dos carros a jogar a bola. Também jogávamos isso nas aulas. Ah, esse joguei na moita. Esse joguei na moita, sim. Horrível, horrível. Não tenho jeito nenhum para aquilo. Quem é que pensou naquilo? Ela só existe porque houve um miúdo qualquer que lhe ganhou o jogo. Yeah. Também. Por acaso não, aquilo eu joguei contra o computador. Ele estava era em pulgas para se sentar na minha cadeira. Tipo, epá, não peste, não percebes nada disso, deixa-me sentar. Mas pronto, não era explicação. Parece que sou o gajo mais gamer então aqui entre vocês todos. Sim, és tu, ficas com o título, pois, ficas com a faixa de Miss. Com a faixa de Miss Gamer, Miss Gamer 2018. Yeah. Não, por acaso não. Sem dúvida alguma. Não tenho, também este último ano também não tenho jogado assim tanto quanto isso. E descobri uma plataforma nova. Mas isso vou guardar para outro episódio. Parece importante. Não é open source, não é software livre, mas é uma boa alternativa para quem não quer gastar dinheiro em hardware. Okay. Diogo, conta-nos lá mais uma, vá que é para fecharmos isto. Mais uma. Eu acho que talvez o maior acontecimento do mundo do software livre terá sido a aquisição da Red Hat pela IBM. Uhum. Ah, é? Talvez só comparável com a aquisição do Gita pela Microsoft. E exatamente alertar para isso, exatamente. Olha que aqui taco a taco. Em termos de importância e de mediatismo, os valores não foram os mesmos. Mas foi também bastante significativo. Eu lembro-me do sururu que foi e da malta a mudar código à pressa do Gita para o GitLab ou para instâncias próprias na altura da aquisição. Yeah. Mas sim, e então? A IBM compra a Red Hat, o chapéu muda de vermelho para azul e mais. Até agora mais nada, pelo menos. Mais nada, né? Cá estamos nós em 2019 para ver o que é que vai mudar entretanto. O que é que se vai passar? Vamos ver se o que vai acontecer é o chapéu mudar para azul, se é o grande azul a mudar para grande vermelho. Foi. Pronto, exatamente. Vamos ver. Se o Fedora vai sobreviver, se o CentOS vai ficar como está. Há muita coisa a agir a acontecer, vamos ver. Acho que meio do próximo ano vamos ver aí as mudanças todas a acontecer, acho eu. Eu acho que ainda não, Acho que é muito cedo. Okay. Ora, avançando e alargando o espectro, saindo do software livre e alargando para a tecnologia de um modo geral, temos também algumas coisas que nos marcaram neste ano. Isto não é um episódio para 57 minutos, nem pouco mais ou menos, portanto, só para esclarecer, malta aqui não está a ouvir. Já olhei para o relógio, já reparei que não. Portanto, se calhar estamos a meio agora, ou nem isso. Portanto, se estão a lavar a louça, têm mais uma hora para lavar a louça. Mas que são os acontecimentos que marcaram também o mundo tecnológico, do modo geral, não diretamente o Ubuntu, não diretamente o software livre. David, eu sei que és tu que queres começar, portanto, queres começar por onde? Posso começar, então. então. Continuando aqui na onda das Microsofts, foi o facto da Microsoft aderir ao Open Invention Network, pelo que, bem, se bem me lembro, permitiram a utilização de 60 mil patentes para a Open Invention Network. E isto vem a par com o facto também da Microsoft ter sido o maior contribuidor do Open Source 2018 no GitHub. Portanto, isto é uma referência bastante importante, em que esta medida foi tirada apenas no GitHub, o que já é bastante grande, o que já é bastante positivo. Sim, sim. Sem dúvida. E para mim foi este mudar, acho que 2018 foi a mudança de atitude, pelo menos publicamente, maior da Microsoft. Se bem que há aqui coisas que a Microsoft ainda faz que eu não gosto, e acho que ainda é visível que eles ainda usam bastante o patent trolling contra certos softwares e contra a comunidade de software livre, mas de regra geral e de maneira geral a face da Microsoft tem mudado bastante, de serem aqueles contribuidores que tinham só de ser aquela empresa, aliás, que tinha só aquele software completamente fechado e que ninguém gostava e não sei o quê, para começar a ser uma empresa que está a começar a ser adorada por toda a gente, porque eles fazem contribuições para o open source bastante grandes. Eu este ano também me rendi a um dos softwares deles, tenho a dizer, o Visual Studio Code. O Visual Studio Code tem-me ajudado bastante nas minhas partes todas de programação, seja com Puppet, seja com Python, seja com Golang. Uma ferramenta bastante versátil para utilizar como IDE, e bastante mais fácil do que o Vim também. Também para customizar e para fazer esse tipo de coisas. Portanto, para mim, em termos de tecnologia geral, foi fácil da Microsoft, para mim, pelo menos, a mudar neste último ano em relação à comunidade e ao open source. Eu não me deixo encantar pela mudança de atitude, mas estou contigo, David, não consigo discordar de ti. Portanto, também acho que, de facto, a Microsoft tem estado a fazer um esforço. Os hábitos antigos são muito difíceis de combater e de mudar, e acredito que por isso é que há certas coisas, há traços de personalidade na Microsoft que são mais difíceis de modificar que outros, mas de facto tem havido um esforço, provavelmente pelo tal, a malta põe a culpa no novo CEO, provavelmente será a culpa dele, que as coisas estão de facto a querer ser feitas de forma diferente e a mostrar alguma vontade em mudar. Tu estavas a falar de... Não me deixe encantar-te como alguns. Há malta que diz que de repente eles passaram de bestas a bestiais. Não estou por aí. Não estou por aí. Mas conheço várias pessoas que têm essa opinião. Uhum. Estranhamente que basta tu ofereceres duas cenouras e a malta já acha que aquilo é caldo verde. Estavas a falar de que usas uma ferramenta da Microsoft e eu nunca tinha pensado nisso, mas eu atualmente também dependo de uma ferramenta da Microsoft. Não era quando eu comecei a usar, mas agora é, que é o Atom. Portanto, está mais ou menos em linha com o VS Code. Aliás, fala-se qual é que vai deixar de existir, não é? Se é o VS Code, se é o Atom que vai deixar de existir. E com a aquisição do GitHub pela Microsoft, em bom rigor, o Atom também é um produto Microsoft. Nunca tinha pensado nisso. Não sei se vou continuar a usá-lo ou não. Provavelmente vou continuar, porque já estou muito habituado. Mas mais ou menos pelos mesmos motivos que tu usas o VS Code. Mas de facto, sim, foi sem ser com pensamentos completamente puros, mas de facto a Microsoft tem estado a fazer diferente. Sim. Acima de tudo diferente. E 2018 foi um ano muito, muito relevante nessa exato, diferença. Exato, não só comprar. Gosto sempre de dar a palavra ao Diogo nesta altura, quando o assunto é Microsoft. Portanto, vamos. Eu não concordo com vocês. Eu sabia. Eu não concordo. Eu não acho que a Microsoft tenha mudado este ano. Eu acho que há mudanças na Microsoft que já vêm de há algum tempo. E este ano materializou-se mais alguma da mudança, mas acho que não houve particular mudança de atitude da Microsoft este ano. É só isso? Quanto a serem ou não bestas ou bestiais, há uma parte da Microsoft que ainda é claramente uma besta, e há uma parte da Microsoft com gente nova e com gente que quer fazer diferente e que pode ser mesmo bestial. Há lá, por exemplo, o CEO do GitHub. É uma pessoa que fez imensas contribuições para o software livre de há muitos anos. Trabalhou muito com o Miguel de Casa nos vários projetos do Miguel, na Chimian e por aí adiante, e tornou-se funcionário da Microsoft há já alguns anos. E é uma das pessoas que tem trazido mudança à Microsoft. Há esta parte de haver pessoas dentro da Microsoft que querem e estão a trazer mudança, Mas também há outra coisa, é que esta direção da Microstealth é muitíssimo mais inteligente que a anterior. Uhum. Sem dúvida. Porquê? Porque isto do software livre traz dinheiro. E o objetivo da Microsoft é fazer dinheiro. E o dinheiro está... Onde é que está o dinheiro agora? O dinheiro está no software livre. Não está nas plataformas proprietárias da Microsoft. Há algumas coisas aí que ainda fazem dinheiro, mas o que faz mesmo dinheiro no mundo da IT é utilizar e prestar serviços com base em software. Exatamente. E agora também muito com a criação da Azure, não, não com a criação, mas com a maior adopção da Azure também no último ano, eles também têm trabalhado muito com as comunidades open source, tipo Kubernetes e Docker e essa malta toda também para expandir os seus esforços. Alexandre, tu qual é a tua visão sobre a Microsoft? É um bocado parecida à vossa, só que pronto, também ainda estou, tenho pouca experiência no mundo da informática, né? Só trabalho nesta área há um ano, mas o que noto é que, posso estar aqui a cometer um erro ao dizer isto, ok? Mas o que noto é que é muito mais facilitada a vida para gerir uma empresa grande de quem usa a Microsoft. Atenção que eu também não concordo com as políticas da Microsoft, ok? Mas acho que em termos práticos numa empresa grande, as ferramentas, ou então sou que não conheço as ferramentas certas, também pode ser. Né? Pronto. Por exemplo, usar a AD, né? O Active Directory. É muito. Se calhar estou aqui pronto, a dar um tiro no pé, mas eu não conheço nenhuma ferramenta open source capaz de gerir tão facilmente uma empresa como pronto, o AD, né? O Windows Server. Mas posso estar aqui a... Alternativas, mas por acaso isso leva-me para um ponto e eu avanço já também para um daquilo que foi... É sem dúvida um produto que está super aperfeiçoado, sem dúvida. Mas... Assim, eu não estou a dizer isto para dar graça a ninguém, não é nada disso. Que eu, pronto, não tenho problemas em dizer o que é que seja, se acredito nisso, mas eu não uso mesmo, não uso Windows, porque há anos que não uso Windows, uso Mac e uso o Ubuntu em casa, às vezes, para não me esquecer do que aprendi, porque os computadores que tenho são tão fortes mesmo para correr o Ubuntu, ou seja, tem de ser só para testezinhos. Sim, mas deixa-me então, eu vou pegar, já queria pegar no teu discurso, exatamente, que é, as pessoas que eu ouço falar e que eu ouço elogiar a AD, é a malta que habitualmente tem negócios e tem organizações que já têm um histórico muito grande. Ou seja, que na altura em que não havia nada ou havia pouca coisa, foram crescendo com a AD, com a companhia da AD, e que de facto lhes tem facilitado a vida. E cada vez há mais pessoas a falar sobre isso. Estamos na moda ainda, infelizmente, na moda das startups e dos joint ventures e dos todos aqueles nomes em estrangeiro. Mas uma coisa que é significativa e que é global, e não é uma questão em Portugal, portanto é uma coisa que acontece no mundo inteiro, é a maior parte dos projetos assentes em tecnologia, a maior parte das tecnológicas, das startups tecnológicas, atualmente assentam a sua tecnologia e assentam o seu desenvolvimento, a sua operação em ferramentas open source, também por questões que o Diogo falava há pouco também e por outros motivos, mas negócios que não sejam tradicionais ou de gestão tradicional, já muito pouca gente faz novas implementações na AD, porque de facto existem outras ferramentas, existem outras formas de atingir os mesmos ou mais objetivos. Exatamente. Sim, pronto, pela pouca experiência que tenho, é mais prático, mas pronto, é como disse, respondendo à pergunta do Diogo, não concordo com certas políticas da Microsoft e da maneira como está lastrada pelo mundo e como pensam que só é isso que existe, não é? Quando existe um mundo... Sim. Todo open source, tanto que, não sei se te lembras, Tiago, mas ao final do curso eu tinha falado contigo sobre aquela ideia de começar a implementar Linux, né? Nas escolas, nas primárias, mesmo nas pré-primárias, em vez de estar, hoje em dia já se ensina a mexer, mas é tudo Windows, né? Basicamente. Pronto. E começar a fazer isso, mas em Linux, não é? Pronto, abrir os olhos à próxima geração, não é? Yeah. Não é abrir os olhos, é dar uma educação diferente, não é? Mais livre. É? Sim, dá-lhes a opção de mais optarem. Completa. Exatamente. Outra opção, basicamente. Uma opção. É. Acima de tudo é isso, é poderem optar. Portanto, este ano, para mim, ficou marcadíssimo por questões de segurança informática, em particular os bugs de execução especulativa, que afetaram os processadores um bocadinho de todos, mas em particular os da Intel. E que estão ainda a ser descobertos bugs novos nesta área. Tem havido mais investigação sobre os bugs que já existem e reviu-se. E há bugs que se pensavam que eram mais limitados do que são, e portanto a questão é mais grave. Também sabemos que há para aí uns 4 ou 5 bugs que foram descobertos e que ainda não foram divulgados. Pelo que mistério. A coisa está ainda para durar. Pois. Yeah. Quando nós falámos sobre isso da primeira vez ou da segunda, aqui no podcast, aquilo que se falava sobre a mitigação total dos problemas que foram encontrados só seriam resolvidos cerca de 10 anos, daqui a 10 anos. Porque sim, era quando preciso... surgiam processadores novos. Exatamente, é porque é um problema de desenho dos CPUs, portanto é preciso fazer tudo, ou seja, eles têm que ser investigados, têm que ser desenhados, têm que ser construídos, produzidos, têm que ser massificados e vendidos. Pois. E depois de serem vendidos de forma massiva. Portanto, e todo este processo, até que isto seja minimamente mitigado, são à volta de 10 anos, que é o processo que demora habitualmente um processador, desde o primeiro risco no papel até que ele chega à casa da primeira pessoa. Yeah. Isto por software é bastante portanto, difícil é normal de ser que mitigado. Nos próximos anos, a malta já se esqueceu um bocado daquilo que foi aquele boom de notícias sobre o assunto, mas eles vão continuar a acontecer. Exato, sim. Exato. E aquilo que eu estava a dizer é que isto também é um tipo de software de bug que não pode ser corrigido por software. E as partes todas exatamente. Que eles conseguem mitigar têm tido implicações bastante grandes na performance do desempenho, dos CPUs. Exatamente. Que tem sido outra das coisas que a malta se tem queixado. Portanto, está-se a mexer agora com os esteroides todos dos processadores, portanto é preciso tirar-lhe os esteroides. Yeah. Eles deixam de funcionar tão rapidamente, yeah, como exato, é óbvio. Exato. O que vai ser interessante agora também para a entrada no espaço de novos tipos de processadores, tal como o RISC-V que eu estava a falar. Portanto, eu também estou bastante curioso para saber se eles vão conseguir ocupar esse espaço nos próximos 10 anos, sendo uma coisa desenhada e feita pela comunidade. Isto vamos nunca ver. Aconteceu antes, portanto vai ser uma coisa assim bastante interessante acontecer. Para além dos bugs dos especulativos e os bugs que a gente sequer ainda não sabe, acho que também foi um ano bastante marcado pelos data breaches este ano. Todas as grandes empresas têm levado com data breaches assim, acho que 500 milhões de utilizadores, tem sido uma coisa assim incrível. À escala do Yahoo. Yeah. Yeah. Posso juntar duas novas, que é não só breaches, como sellings, data sellings, como data offering. Exatamente. Portanto, ainda hoje soube que o Facebook entregou à Netflix, entregou à Spotify, não me lembro quem era o terceiro, o conteúdo das mensagens. Dado, olha, está aqui. Está aqui, exatamente. Sim, sim. Exatamente. Sim, também já se sabia que eles tinham estado à Data Analytics, à Cambridge Analytics. Cambridge Analytica. Sim, a Analytica também, os dados foram oferecidos também, não foram vendidos. Portanto, sim. É escandaloso. A tua lista de amigos já é mau, os teus dados que não são públicos é mau também, as tuas mensagens, porque aquilo que eu te digo é assim, há muita gente que usa aquilo das mensagens, seja lá para o que for. Mas eu já só penso na espionagem industrial. Nem estou a pensar em mais nada. Só penso numa área muito específica. Quantas pessoas não usam o Facebook para comunicar profissionalmente? Eu conheço montanhas delas que usam o Facebook, grupos do Facebook e coisas do género para comunicar profissionalmente. E de repente sabes uma coisa destas. Mas... conheço várias. Mas tenho a certeza que já tive há uns anos conversas que não gostava que fossem públicas. queres partilhar? Queres desenvolver esse assunto? Não, eu acabei de dizer que não gostava que fossem públicas. Então, mas agora não faz mal, já está aí tudo espalhado. Já prescreveu-se. O Netflix já sabe. O Netflix já sabe aquilo que falas. Portanto, podes partilhar aqui com Constantino, a nossa também. Constantino, pode ser Portugal. Que façam filmes sobre isso. Mas isto para dizer que foi um ano bastante intenso neste tipo de coisas. Um dos maiores que eu vi este ano foi do Marriott, dos hotéis. Que não tem os dados do Stallman, né? Que o Stallman não fica em hotéis. É verdade. Fica na casa do nosso amigo Jaime. Exatamente, na casa do ora, nosso amigo Jaime. Quando está em Portugal é o pois dele. Tive o prazer da última vez agora que estive em Portugal de ouvir umas belas histórias, que foi bastante engraçado. Eu acho que estes dados vão continuar a ser vendidos e vão continuar a ser utilizados porque utilizamos plataformas grátis, que são mantidas por empresas que vendem os nossos dados a essas pessoas, e acho que devíamos de começar a deixar de utilizar essas plataformas e começar a usar plataformas descentralizadas. Isto traz outras implicações. Tem outras implicações. Eu acho que devíamos também de fazer, já tenho aqui mais outra ideia para o podcast, que devíamos de fazer uma, se calhar um episódio dedicado à descentralização e falar sobre os ao Fediverse, falar das coisas boas, das coisas más e como é que poderíamos fazer isso. Sim. Mas gostava que 2019 fosse o ano da descentralização. Podia ser, olha, vamos entrar nas previsões já de seguida, portanto espero que tenhas essa na tua lista. Mas não sei como é que se vai quantificar isso, mas lá chegaremos. Ora, eu queria só terminar então esta resenha sobre 2018 com uma coisa que eu já falei aqui algumas vezes também, que é aquela noção de que nós devemos ser muito bem observados e espiolhados e analisados por dentro e por fora, por razões de segurança, mas eu chego sempre à mesma conclusão, que é: continua a haver atentados, continua a haver gente a morrer, continua a haver gente que pega numa faca, numa pistola, num caminhão, claro, seja lá no que for, e que mata gente. Claro. Portanto, ou as mensagens andam a ser muito mal espiolhadas, ou de facto é preciso analisar ainda mais mensagens, porque da forma como as coisas estão a acontecer neste momento, e se de facto o peixe que nos vendem de que, se lerem as minhas mensagens todas, vão prevenir atentados, e vão prevenir uma série de situações de segurança, isto já devia ter deixado de acontecer há muito tempo. Não é verdade, né? como tu sabes, estás a dizer isso, mas também sabes que não... Sou sarcástico, como é óbvio. Claro, isso nunca vai acontecer. É a mesma coisa, temos que proteger os nossos filhos e a pedofilia da internet, temos que começar... É exatamente as mesmas histórias. É sempre as mesmas três histórias de direito de autor. A pedofilia e terrorismo. E no final de contas continuam a acontecer, né? Porque não é dependente da tecnologia, não é dependente do facto das pessoas normais utilizarem e terem que andarem a ler as mensagens de todas as pessoas, que eles vão conseguir encontrar realmente de facto alguma coisa, porque não vão conseguir. Porque essas pessoas também têm um mínimo de cabeça para saber que este tipo de plataformas é tudo altamente podem estar a ser altamente espiados, né? E eles arranjam outras maneiras, há sempre outras maneiras de se falar seguramente, sem ter que passar por estas plataformas. Portanto, a luta continua nesse sentido, termos o direito à nossa privacidade e de termos coisas a esconder que não queremos que mais ninguém saiba, que é um dos direitos fundamentais humanos. É a definição de privacidade. Exatamente, a definição de privacidade, e cá estaremos para fazer a defesa dessa privacidade. Alexandre, a privacidade é importante para ti? Não, pá, é por mim, é tudo porta aberta. Ora, isso é que é serviço. Não, claro que é, sem dúvida. Nem tenho muito mais a dizer sobre isso, é simples, pois, não é? Devia ser, não é? Devia ser para, simples. Para quem dá valor, é super simples. Para quem não dá, é estranho. É uma perspectiva estranha. E tipo, a última legislação que saiu na Austrália, né? Que eles têm, eu não sei bem os detalhes, mas pelo que percebi, eles têm que forçar a desencriptação, podem forçar a desencriptação ou dar as chaves de encriptação. Há várias coisas diferentes. Os que conseguem dar acesso às mensagens desencriptadas são obrigados a dar, e os que não são capazes são obrigados a desenvolver formas de serem capazes. Uou, muito bom. Isso vai dar bom resultado, de certeza. Vai. A malta do Signal já respondeu e a dizer-lhes basicamente boa sorte com isso. Pois. Mas é que eu acho que o pessoal às vezes que faz essas leis não percebe mesmo nada. Yeah. Vive ali numa utopia, né? Que não passa de uma utopia, é impossível essas coisas traduzirem-se na prática. Basta assistires à entrevista que foi feita, à entrevista não, ao interrogatório que foi feito ao Zuckerberg no Senado, se não me engano. Sim, eu vi. Epá, aquelas perguntas são de chorar a rir, quer dizer, aquilo é... Não faz sentido. Aliás, o ano passado eu comecei a tirar o curso de Direito, depois parei este ano porque fui pai e estava com muita coisa na minha vida. Mas comecei a tirar o curso de Direito mesmo por causa disso, porque, pá, aliás, o Tiago falámos sobre isso, eu é um bom filão. Perguntei a opinião, exato. E comecei por causa disso. Ok. Não sei, isto, acho que é uma área mesmo a explorar. Não é? Olha, eu acho que. Juntar a informática com o direito. Sim, sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. Pá, e se tiveres a oportunidade, continua isso. Força com isso. Sim, sim, em princípio para o ano vou voltar. Okay. Tenho que ver como é que está a minha vida. Mas pronto, isto ano tive mesmo parado, não dava. Pronto, okay. Trabalhar por tudo, mas. Ser pai, mais as bandas, pronto, mas para o ano. É uma área que eu gostava mesmo de explorar. Não é? Yeah. Porque acho que há muita coisa que pode ser feita de bom, não é? Sem dúvida. Sim. Acho que fazes bem. Precisamos de muita força nessa área. Acho que fazes muito bem. Agora, vamos todos ali comer as passas, não é? Acabou 2018. Voltamos todos. Já estamos em 2019 e agora vem a parte divertida, não é? Exato. Exatamente. Quem é que vai dizer as regras? Digo eu? Posso ser eu. É? Então bora, Diogo. Explica lá então como é que é o nosso joguinho. Basicamente, o jogo é parecido com o do ano passado. Cada um vai fazer 3 previsões sobre o que quer que seja na área das TI. Em preferência relacionado com software livre ou Ubuntu, mas não necessariamente. E... além de fazerem essas 3 previsões, convém também dizerem a forma de medir como é que essa previsão se concretiza. Sim. Tem que ser coisas mensuráveis, exatamente, que é para saber facilmente se foi atingido ou não. Para tornar a coisa mais interessante, vamos também apostar ou contra ou a favor cada uma destas, destas previsões. E quem ganhar a aposta ou a favor ou contra ganha também pontos. Portanto, quem vir a previsão a ser acertada ganha um ponto. Quem apostar a favor ganha também um ponto. Se apostaram contra e falhar, também ganham um ponto. E proponho que seja assim. E eu vou tomar notas para ver quem é que aposta a favor ou contra cada uma das previsões. Ok. Tudo bem. Então, quem vai ser o secretário? És tu? Diogo. Vou ser o secretário e vamos começar então com o David. Ok. David, uma. David, qual é a tua primeira proposta? A minha primeira previsão é que a Canonical se vai tornar pública. Vai fazer uma IPO e vai se tornar pública. E isto porquê? Porque durante. Quando a Red Hat foi adquirida pela IBM, já se. Ai, agora só me veio o Zuckerberg à cabeça. Mark Shuttleworth. O Shuttleworth veio falar também sobre isso e também disse que eles já andavam a fazer as preparações para uma IPO. Portanto, sim, já andam a fazer algum tempo. Eu acho que vai ser agora em como é que vai ficar o Mark no meio disto tudo? Tens a tua opinião sobre desculpa, isso? Podes repetir? Ou seja, aquilo vai para a IPO e o que é que o Mark vai fazer? Vai ficar com 51%? Vai abrir mão de tudo? Não. A IPO tem de se tornar tudo público. Sim, também, mas ele pode tornar tudo público e comprar 51%. Ele disse que tinha a intenção de ficar ainda a mandar. Agora, como é que isso vai ser? Vamos ver. Bom, ok. Esta é fácil de ver. Se houver a IPO, mas, David, qual é a tua ganha. Opinião? Eu não sei. Qual é a tua opinião? Não sei como é que o Marco vai lidar com isto, para ser honesto. Acho que ele quer, mas não sei quanta porcentagem é que ele vai ficar ou não. Portanto, abstenho-me um bocado dessa porque eu não, sinceramente não faço ideia. Atenção que isto foi um extra, não faz parte da previsão do David. Sim, sim. A previsão do David é só a IPO, ele ganha um ponto, não há IPO, ele não ganha ponto. Exato. Exatamente. Alexandre, o que é que achas? A favor. Ok. Eu estou com o Alex também. Aliás, eu acho que estamos todos, mas pronto, eu estou com o Alex, acho que sim, acho que é. Okay. Aliás, é a favor, enganaste-te. Sim, estou a pôr na linha errada. Sim. É verdade. É a favor. Isso já se fala desde. Eu lembro-me desde que foi. Desde que foi abandonado o phone e o desktop, o Unity, não é o desktop, o Unity, essencialmente o Unity, que havia a tal preparação e fazer a caminha para que isto acontecesse. Sim, sim. Falava-se já que poderia acontecer em 2018, não aconteceu, portanto, mas certamente que de 2019 não passará, portanto, acho que isto aqui é um ponto certinho. Para o David, e eu também quero um ponto, portanto, eu também voto a favor. Eu voto contra. Ok. Eu voto contra. Eu acho que a Canonical ainda não vai estar pronta este ano. Eu acho que vai acontecer em 2020. E basicamente o Mark disse que isto ia ser por passos, que isto não era uma corrida de 100 metros, era uma maratona. E que primeiro para as maratonas treina-se. E que o primeiro passo será outro e que será uma das minhas previsões. Ok. Então vá, avança já. És tu a seguir na lista. Já agora, sim. Já agora é que a minha previsão é que a Canonical não se torna pública em 2019, mas recebe um investidor privado. temos controvérsia. Exatamente. Mais ainda, será uma empresa bastante conhecida do mundo da IT, mas não será a Microsoft. Ok. Isso é a tua previsão? Isto é a minha agora, previsão. Um estas mais estas três premissas. Uhum. Tens algum palpite sobre qual é que vai ser a empresa? Não faço ideia qual é a empresa, mas não é a Microsoft. Ok. Podes pôr já em contra no meu, não acredito. Eu também não acredito. Eu vais, acho que... vais perder esta. Pá, eu vou. Não sei. Não sei. Mas eu tenho mais a dizer, espera aí um bocadinho. Eu vou votar contra, porque acho que não. E que acho que na remota hipótese de acontecer, acho que será exatamente a Microsoft. Portanto, acho que estás redondamente enganado em relação a isso. Aliás, tem havido tanto namorico entre queres a Canonical... acrescentar isso à tua aposta para ganhares mais um ponto? Se eu quero acrescentar isso, o quê? Que será sim. A Microsoft? Não, porque eu tenho mais convicção de que não vai acontecer e ponto. Calma, a ideia é, se não for acontecer... ganhas um ponto. Se não acontecer e for a Microsoft, ganhas dois pontos. Então é se acontecer, mas for a Microsoft, é isso? Se não acontecer, ganho um ponto. Mas se acontecer sim. E for a Microsoft, ganho sim. Dois pontos, é isso? Pá, não tenho nada a perder por mim, tudo bem. Não, ganhas também um ponto. Ganhas também um ponto. Está bem, pode ser. Não importa. Alex, dei-te mais tempo para pensar, hein? Não, não, eu pensei sobre isso, mas não sei bem a minha opinião sobre isso. É ver. Prato, também não és obrigado. Sim, não és obrigado a apostar. Okay. Podes não ter. Não me obrigam mesmo? Não me batem? Não, porque tu tens de tratar isto. Estás muito longe, pai. Ainda se estivesse aqui na minha rua, agora estás aí muito longe, mas não dá para te bater. Sim, o Tiago não vai levantar o cu para te ir bater. Não, só sou o David que faz 2.300 km para te bater. Não, é só de vez em quando é que eu faço isso, só que não me apetece. David, pronto. Qual é a tua opinião? Eu também sou contra, né? Porque estou à espera que a IPO aconteça, portanto, okay. Penso que será isso. Sou eu agora. Então vamos lá. Então, o meu palpite para 2019 vai ser que vai sair. Eu acho que esta também talvez seja fraquinha, mas também, se vocês acharem que é muito fraca, eu posso tirá-la fora. Que é, porque é demasiado óbvio, vai acontecer o lançamento de um Raspberry Pi 4 só por si. Ok, não tem muita história, porque acho que sim, portanto faz sentido que aconteça. Agora, aquilo que eu acho que vai ter que acontecer no Raspberry Pi 4 é eles vão ter que dar aquele salto que andava a ser esperado há muito tempo, que é a porra da rede ser gigabit, que não se percebe porque é que é uma 10-100. 2 GB de RAM era o mínimo para esta altura, porque qualquer outra placa do mesmo género já tem pelo menos 2 GB de RAM. E eu, como quero tornar isto um bocadinho mais desafiante, e se calhar vou perder pelo terceiro ponto, mas vou deixá-lo ficar na mesma, a terceira condição, que é porta USB 3. Não tem que ser todas, mas pelo menos uma porta USB 3. Isto tem que ver com um desejo, que é o desejo de eu pôr um Raspberry Pi a gerir uma unidade USB 3 de armazenamento, por exemplo, e aí o USB 3 é de facto muito importante. E se em vez de ter um USB 3, tiver uma porta SATA? Não creio. Não creio. Também não creio. Não vou nessa. Não vou nessa, porque a natureza do equipamento não é para ter SATA. Aquilo é para USB. Portanto, a minha previsão, só para recapitular e sem mais justificações, vai sair um Raspberry Pi. Aliás, eu chamei-lhe 4, mas não tem que se chamar 4, mas uma nova geração de Raspberry Pi, em que a grande diferença é que a RAM vai ser duplicada para 2 GB, pelo menos, vai ter uma rede gigabit e vai ter porta USB 3, pelo menos uma. Esta previsão é muito complicada. Sobretudo o que me está a pôr um bocadinho contra é ali o USB 3. Não é? Eu tive a pôr a hipótese, eu quero ganhar um ponto certinho ou quero te dar aqui um pouco mais de desafio? Yeah. E adicionei o USB 3 para tornar isto um bocadinho mais aliciante. Yeah. Mas eu vou pôr o meu voto contra. Vou pôr o meu voto contra porque, pelo menos nos últimos anos, desde que saiu o Raspberry Pi, não vejo assim, eles têm tentado diminuir o tamanho, não sei o quê, mas não têm tentado adicionar muito mais funcionalidades, sem ser a questão do vídeo e se calhar um bocadinho mais de cores. Não sei se é do interesse deles porem mais RAM e um USB 3. De certeza queria ter uma grande e uma maior adopção e era uma jogada espetacular no mercado. Eu provavelmente ia buscar um, mas não me parece que isso vá acontecer. Sobretudo o USB 3. Ok. Mas pronto. Do Diogo. Alexandre, o que é que achas? Eu estou com o David. Estás com o David. Ok. Vou usar as palavras dele minhas. Quero o ponto só para mim. Do Diogo. Eu concordo com o Tiago. Ok. Queres partilhar o meu ponto? Eu sou uma pessoa que gosta de partilhar. Acho que fazes muito bem, estás do lado da razão. Alex, manda lá uma previsão para a gente. A tua primeira previsão. Então, a minha previsão é um pouco negativa, mas é que aposto que para o ano ainda não vai haver versão dos grandes softwares de som para Linux. Ok. Aposto que não vai. Aqui ainda não vai haver uma... Não há nada. O que é atualmente que tu conheces? Pá, eu estive a ver umas, pronto, há o Audacity. Uhum. Pronto, mas isso é muito fraco para que, pronto, um estúdio e uma pessoa profissional são precisa. Pronto, estive a ver umas, mas basicamente uma fixe que encontro, fixe, mas ainda é muito limitada, chama-se Ardour. Uhum. Não sei se conhecem. Sim, sim, sim. Pronto, mas é a única coisa. Agora, por exemplo, Cubase, Nuendos, Pro Tools, Reaper. O Reaper já existe. Não há nada. O Reaper já existe, atenção. Reaper sim, o Linux. Sim, surgiu este ano. Eu pesquisei o outro dia e não encontrei. Na página de download, está lá? Não sei se está escondido algures. Talvez tenha um nome parecido e não seja exatamente o mesmo Reaper que o Alexandre está a falar. Eu lembro que houve uma altura aqui. Eu acho que é o mesmo. Porque o Noah e o Chris usam. Sim, mas eu acho que é uma versão diferente. Experimental Build. Está aqui o Reaper em Experimental Build. Experimental. Não é uma, se calhar não é uma versão muito suportada. Notes. Linux builds are experimental and unsupported. Please read the included readme for more information. Uhum. Portanto, a versão está lá. Mas isto é novo, não é? É, surgiu há poucos meses. Ah, ok. Então, já. Ah, está aqui, exatamente, ok. Ainda queres continuar essa aposta? Vê lá isso. Não, mas é só para pois, assim, excluires essa da lista, pois. Podes continuar a mesma aposta. É assim, se está em experimental build, é porque para o ano, então... Pode se ser. Sim, mas quer dizer, podes excluir esta da aposta. À exceção de, é só começar a tua proposta como, à exceção tá do bem, Reaper... Está bem, pronto. Está bem, então é. Okay. Queres dar o nome de um software que achas que não vai ser? Yeah. Pro Tools? Cubase. Pro Tools é muito. Não gosto. É demasiado sofisticado também. Depois é preciso comprar também interfaces deles para aquilo funcionar. E... Ok. É um bocado da Microsoft do som. Okay. Então eu vou ler o que eu escrevi. À exceção do Reaper, as ferramentas proprietárias de edição de áudio não vão ser lançadas para Linux em 2018. Apostas, pessoal? Eu estou a pensar. Também estou a pensar. Porque, primeiro, não estou muito dentro desta área. Uma das coisas que me faz vacilar neste sentido é porque, apesar de ser um bocado indireto, não tem bem a ver, mas cada vez há mais gaming e cada vez há mais coisas para Linux. Uhum. Eu diria que, se calhar, as empresas neste tipo de repente coisas... sai-te uma bomba, não é? Yeah. Tipo, aí, olha, vamos lançar isto e pronto. Yeah. Não sei, mas vou ter que ser contra, apesar de não, desculpa, vou ter que ser a favor do que o Alexandre disse, porque acho que faz sentido, e acho que não vão haver assim mais grandes lançamentos de ferramentas de edição de som. Epá, eu vou estar a favor do Alex, porque não tenho, apesar de ter mais ou menos a mesma convicção que tu, David, não tenho conhecimento suficiente e quero acreditar que a opinião do Alexandre é informada e é de alguém que está no meio, portanto eu vou atrás da carneirada. Portanto eu vou votar a favor. Sim, é mais por estar no meio. Exatamente. Sim. Eu também acredito que não vão ser lançadas, portanto sou a favor também. Não por não estar no meio, até porque nós estamos a entrar no meio, os três. O Alexandre já lá está, mas nós estamos a começar a molhar os nossos pezinhos à beira do mar. E eu concordo que não vão ser lançadas. Talvez daqui a algum tempo, quando for lançado o novo sistema de áudio e vídeo, nova infraestrutura, talvez aí nessa altura possa isso acontecer. Até lá eu não acredito que aconteça. Ok. Avançamos, David? Sim, senhora. Segunda previsão. Segunda previsão do meu lado. O RISC-V vai começar a ser mais adotado no data center e em IoT. Porquê? Porque o RISC-V juntou-se à Linux Foundation. Já falámos disso no podcast anterior. Vão começar a pôr tudo a andar para que isto aconteça. Portanto, eu acho que naturalmente vai começar a ser mais adotado tanto no data center como em IoT. Alerta em precisão. Oi? Porque como é que a gente vai medir isso para o ano? Como é que vamos medir isto para o ano? A única maneira que podemos medir isto é, portanto, neste momento já existem algumas empresas servirem servidores com RISC-V, Não me recordo qual é o nome dela neste preciso momento. Mas digamos que uma das maneiras de medir será haver mais produtos baseados em RISC-V ou mais empresas que providenciem produtos com RISC-V. Eu proponho o seguinte: diz o número de empresas que vão lançar em 2019 produtos com RISC-V. Número de empresas. Exatamente. Novas. Mínimo. Novas. Mínimo. De empresas novas, né? que ainda não estavam no mercado. Que não tenham nada. Que não tenham nada disso. Vou arriscar o número 3. Portanto, pode ser... Só porque disseste 3, eu voto a favor. Pode ser 2 data center, 1 IoT. Pode ser 2 IoTs, 1 data center. Yeah. Por aí. Não vale a pena... Sim, 3 empresas que apostam em 3. Sim, exatamente. Sim. O que é que vocês pensam? Eu voto a favor. Pá, eu não sei. Eu não estou dentro também desse assunto, por isso. Vou-me apostar mais uma vez. Ou então faço ao Calhas também. Pode ser que nunca é ao Calhas, não. Não percas pontos virtuais. É, então vá, Tiago, tu primeiro. Eu já votei. Voto a favor. É, deixa-me ouvir. Por favor. Eu estava a pensar exatamente no número 3, quando tu propuseste que o David lançasse o número. Eu estava a pensar em 3. Como o David disse 3, acho que faz todo sentido e eu acho que sim. Acho que é perfeitamente possível que empresas apostem. Sim, que 3 empresas diferentes apostem no RISC-V. Sim. Eu também acho que 3 é um número suficientemente baixo para que isso aconteça. Ok. Não acho que seja um número... Eu concordo, então. Não acho que seja um número especialmente ousado para fazer a aposta. Ok. Diogo, qual é que é a tua previsão? Segunda previsão. A minha segunda previsão é que haverá uma grande fuga de informação de dados privados no Google. E grande como é grande, à escala de Yahoo, ou seja, dos 500 mil para cima. 500 mil ou 500 milhões? Dados privados. 500 milhões de dados. De dados de utilizadores. De 500 milhões de utilizadores. Ok. 500 milhões não. 500 mil. 500 mil, sim. É 500 mil. Ok. Eu voto já contra. E explico porquê. Provavelmente uma fuga de informação dessas até já aconteceu, mas aconteceu, não foi já tornada pública. Já. Não, estou a dizer da Google. Sim, sim. Não estou a perceber, Diogo. Já foi tornada pública, já aconteceu este ano já. Então para que é que tu queres? No próximo ano vai acontecer de novo. A minha aposta é essa. Vai ser abafado. Eu concordo com o Diogo. Eu voto contra. Isto é muito difícil. E é difícil porque Google anda a fechar bué de serviços, o que torna a coisa mais difícil de haver fugas de informação. Yeah. Eles ainda não fecharam o Google Plus. O que era dos círculos. Google Plus. Google Plus. Mais. Portanto, até abril tem tempo. Tem tempo de mandar mais 500 mil cá para fora. Não sei, esta é muito difícil de prever. Eu vou a favor, porque nestes últimos anos o que está a dar na BR é fazer breach e acho que é o que a malta gosta. Portanto, também vou nessa. Vou a favor dessa. Ok, Alex? Mas desde quando é que o Diogo é a favor da sua própria... Então, secretário. Ah, esqueci-me. Estou lixado com isto. Né? Não há aqui um gajo no Conselho Fiscal, está todo tramado. Alex, como é? Ah, já tinha dito e concordo. Ok, então fui eu que meti o meu nome em vez do Alex. Na boa. Então sou eu, não é? Segunda. Verdade. Exatamente. A minha segunda é na base do otimismo também das compras, que é em 2019 vai ser possível, e estou curioso para saber qual é que vai ser o voto do Diogo, vai ser possível comprar um equipamento novo com o Beeport pré-instalado. Não é comprar no eBay, não é flashar, não é. Ele vem da caixa e vem com o Beeport, com o Ubuntu Phone, o Ubuntu Mobile, chamem-lhe o que vocês quiserem, isso para mim é irrelevante. Mas vai ser possível comprar um equipamento com o Ubuntu pré-instalado. Pode ser um novo Fairphone, pode ser um tablet qualquer que está aí para aparecer, pode ser o que for. Mas até ao final do ano que vem, vai ser possível para quem quiser comprar um equipamento com sistema operativo Ubuntu Mobile. É o meu número. David? Eu vou votar contra. Vou votar contra porque eu acho que o Beeport ainda precisa um bocado mais de maturidade para poder ser comercializado. Sabes que eu pensei nisso também. Deixa-me só aqui também para dar um bocadinho mais tempo a pensar ao Diogo e ao Alexandre. Eu pensei nisso e acho que aqui é um bocadinho ao contrário. Aquilo que está a fazer falta ao Beeport provavelmente é que haja um equipamento comercializável para que as pessoas possam adquiri-lo, para que também dessa forma possam ganhar notoriedade e visibilidade. Exato. E poderá ser um passo adicional. Pôr a bola a rolar, digamos assim. Exatamente. Yeah. Não vai ser uma coisa que vai vender como os Samsungs ou como os iPhones, mas será possível. Será possível comprar, nem que seja aquele sistema como o Fairphone tem, que é uma alternativa, que é tu quando compras, queres com o sistema operativo A, B ou C, mas poderes efetivamente comprá-lo com o Ubuntu. Ok. E mais. E para pôr o meu ponto mesmo contra, se sair um equipamento UbiPort, vou comprá-lo se custar menos de 300€. Se sair um equipamento com UbiPort, isso está fora de apostas. Mesmo que tu não apostasses nada, tu ias comprá-lo na mesma, deixa de tretas. Mas, também é apertado. Quem é que és enganar? Está bem. Alex, qual é a tua opinião? Eu concordo com o Tiago. Acho que... Sabes que o Diogo tem informação privilegiada quanto a isto. Portanto, eu estou ansioso para ver o voto dele. Eu devia poder votar. Eu não vou votar. Contudo, eu vou só acrescentar a seguinte informação. Já a devboards do Librem 5 com o IMX8. E as primeiras foram lançadas com o IMX6, que não era o processador que ia ser utilizado no Librem 5. Mas esta semana já surgiram com o IMX8 e já estão a começar a ser entregues. A Purismo diz que o objetivo de abril de 2019 continua. Desculpa ter interrompido, mas isso funciona para quem foi backer do crowdfunding. Ou seja, se eu quiser comprar a partir de abril, não vou poder fazê-lo. Vamos ver quando é que eles comercializam exatamente o dispositivo. Espero que seja antes de dezembro, então. Antes de dezembro, vamos ver. Como sabem, há a parceria entre a UbiPorts e a Purismo para fazer o port para esse dispositivo. Também é público que a Pine64 enviou boards de desenvolvimento para a equipa do UbiPorts e estão a ser analisados e está a ser avaliada a possibilidade e os requisitos para fazer um port para o Pine, quer para o telefone, quer para o tablet. À partida, não seria disparatado apostar em pelo menos um, ou talvez em três, porque o Librem 5 e os dois da Pine 64, o tablet e o telefone. Eu com um já fico contente. Sim, mas não é uma aposta super usada a fazer essa aposta. Sabe-se também que a comunidade está a fazer dezenas de portes e alguns já estão avançadinhos. Falámos disso já há pouco tempo. Exatamente. Os portes da comunidade não cumprem o requisito de já vir pré-instalado. Exatamente. Portanto, vamos ver. A pergunta que fazem muitas vezes é: eu quero comprar um telefone, como é que eu faço? E é lixadíssimo, porque neste momento é Fairphone e mesmo o Fairphone tens que o flashar quando chega à casa. Exatamente. Portanto, além de caro, ainda tens de ter a mão de obra a seguir. Yeah. E há pessoas que não querem ter esse trabalho, queriam ter tirado a caixa e pôr a funcionar. Mas pronto, avançando. Alexandre, segunda. Eu acho que é a segunda e talvez a última, para mim de ir embora aqui. Okay. A seguir a isto, se for na boa para vocês. Okay. E para os ouvintes, espero que sim. Então, esta previsão, eu acho que vai aparecer uma nova rede social, ou que já existente, e que nós não saibamos, que não vai chegar ao nível do Facebook, não vai dominar o mercado como o Facebook, mas vai-se pôr ali... Um ano é pouco tempo para isso tudo, não é? Epá, sim, mas estão demasiados escândalos, não é? Então, não sei. Sinto que o Facebook vai perder muita força e que alguém se vai aproveitar disso. Essa tal nova rede social, ou que já existe e que vai de repente disparar, ou que não existe. É um bocado todo. Como de antes havia o i5, pelo menos no meu tempo, não é? Depois apareceu o Facebook e. Ui. Pronto. O que eu escrevi foi que vai surgir uma nova rede social que, não chegando ainda à escala do Facebook, vai se tornar popular. Okay. Sim. Rumo ao mesmo nível do Facebook. Não é já este ano que vai comer o Facebook? Vai haver um efeito migratório. Isso será uma aposta para uma outra rede social, é isso? Isso será uma aposta para um outro ano, a parte do vencer o Facebook, diria. Sim. Pronto. E agora, pronto, tenho-me a ausentar por motivos pessoais. Exato. És pai e tal, tens sempre aquela desculpa. Não, mas é um bocado também por causa disso. Tenho de ir ajudar a dar banho. E acho mais bem. Família sempre primeiro. Exatamente. Portanto, pronto, despeço-me já e um bom 2019 a todos. E pronto, e para ti também e para a tua família também. Exatamente. Obrigado, igualmente. E pronto, espero que tenham gostado da participação. Eu gostei de estar aqui. É fixe, não é? Pronto, basicamente é isso. Tens que vir mais vezes. Tens sempre a porta aberta. Sim. Então vá. Obrigado. Ok, então quem é que vota contra isto? Epá, eu voto a favor porque estou farto do Facebook. Eu também voto a favor porque é uma das coisas que eu vou tentar fazer para o ano é isto. Não uma central, mas uma descentralizada. Quero dar força a isto. Portanto, os votos são todos a favor. Exato. Ora, viste? Temos consenso. Exato. Os gajos querem discórdia, mas o que a malta tem mais é consenso. Consenso, exato. E então, para a minha terceira ronda. Última previsão. Só para alertar que temos com 2 horas disto, mais coisa pá, menos olha, coisa. Agora já aqui estamos. Está quase. Sim, não estou preocupado, estou a curtir. Eu estou preocupado, mas pá. Já vai em 2 horas. Estou preocupado com o Alexandre, que vai ter que editar isto tudo, mas pronto. Minha terceira previsão. O serverless será mais adoptado. Precisamos de uma métrica. Ok, agora tens de explicar aos ouvintes o que é que é o serverless. O que é o serverless? Serverless basicamente é a continuação daquilo que tem vindo a ser a cloud, em termos de servidores, endossar os servidores, e o serverless de futuro será basicamente hostar uma função ou uma chamada de uma API, algures numa cloud também. Estou a falar disto porque também tenho ouvido bastantes desenvolvimentos nesta área. Existe uma coisa que é o OpenFaaS, ou OpenFaaS, que é o Open Function as a Service. É uma das coisas. Também existe outro projeto da Apache, que eu já não lembro qual é que é o nome. O OpenStack também começa a providenciar este tipo de plataformas. Portanto, eu acho que a partir do ano que vem o serverless vai começar a ter mais... apesar deste ano já ter começado assim a borbulhar e já se começa a ver assim muitas discussões. Principalmente na segunda metade do ano. Na segunda metade do ano começou-se a falar bastante disso. Sim. E a lançar produtos e serviços. Exato. Mas como é que a gente vai medir isto? Como é que a gente vai medir isto? Esta é que foi uma que ainda não pensei muito bem. Porque o serverless já está aí pronto a ser utilizado por instâncias como a Amazon... não sei se a Google Cloud Compute tem esse tipo de coisas, nem a Azure, mas sei que a Amazon tem. Está fortíssima nisso. Pá. Como é que a gente pode medir isto? Como é que a gente poderá adotar, fazer a medição da adopção do serverless? Escolhes um ramo de atuação e arranjas uma métrica parecida com aquela que a gente usou há bocado. Ou seja, no mercado... Ou de anúncios públicos de grandes empresas a adotar. Pois, eu acho que era mesmo essa de começar-se a ver mais empresas que hostem serverless, portanto, ver mais empresas que providenciam o serviço, fazer o hosting de serverless. Okay. Quantas? Vamos escolher os 3 grandes, né? Amazon, Google Cloud Compute e Azure. Vou outra vez para o número redondo dos 3. 3. Estou a pensar coisas tipo DigitalOcean, Vulture, esse tipo de hosting de empresas que são um bocado mais pequenos, mas que se calhar querem começar a providenciar estes serviços extra aos clientes. Portanto, já, estou a pensar assim no 3, assim, númerozinho redondo, assim mesmo, completamente tirado ao ar. Eu acho que sim. Eu voto a favor. Não me parece muito ambicioso também. À semelhança do anterior. E parece-me que será, sem dúvida alguma, a tendência a acontecer nos próximos anos, não só em 2019. Portanto, acho que 3 para 2019 não me parece nada assim tão inatingível quanto isso. Portanto, o meu voto é a favor. Eu tenho a dizer que escrevi a medida como 3 anúncios de empresas que têm ofertas de serviços serverless e que não são Google, Amazon e Microsoft. E o Tiago votou a favor, exato. Certo? Yeah. Eu também voto a favor. O Diogo também vota a favor. Okay. O Diogo também acha que isso vai acontecer. A minha última é que vão ser lançados 5 jogos AAA para GNU Linux. O que pode ser utilizando plataformas como... Aliás, não. São 5 jogos nativos para GNU Linux. 5 jogos AAA nativos para GNU Linux. Epá. Ou seja, coisas tipo a Steam... Como é que se identificam um AAA? Eles auto-identificam-se. Não, é uma classificação... Sim. Eles auto-identificam-se como AAA. Exatamente. Exatamente. Mas coisas... podemos contar contigo para isso, é? Coisas tipo GTAs e Red Dead Redemption Sim, é os jogos mais populares. Aqueles jogos super populares que toda a gente gosta e joga. 5, não é? 5 jogos AAA, mas também mas a partir do Steam ou sem ser não, a partir nativos. Do Steam? Tem que ser nativos, pode ser via Steam, mas nativos. Era uma coisa que eu gostava bastante que acontecesse, mas não acho que vai acontecer. Não, Também não. Voto contra. Se o Steam está fora, eu acho que não vai acontecer. Não, assim, pode ser via Steam, mas tem que ser nativo. Sem correr com o Wine e não com pode os ser aquela. Wine. Exatamente. Com o, não é o Wine, é o. Como é que se chama aquilo? Proton. O Proton. Sem o Proton? Correrem sem o Proton? Sim. Não. Se fosse com o Proton, estava a favor. Sem. Com o Proton, sim. Normalíssimo. Sem Proton. Agora, com o desenvolvimento do Proton. O desenvolvimento nativo para GNU Linux não sei se será assim tão prioritário quanto pois. Isso. Portanto, o meu voto também é contra. Lamento. Okay. Eu não lamento, isto é discórdia. Sim, claro. Lamento, mas não lamento nada, quer dizer, tenho a minha opinião. É só simpatia. E tu, Tiago, qual é que é a tua terceira? A minha terceira é a completa maluqueira, mas isto também serve para isso. Ora, aqui há uns anos convidaram-me para abrir em Lisboa uma espécie de uma Linux House, um centro dedicado a Linux, onde se cheirasse, respirasse, ensinasse tudo Linux. Isto foi há uns anos, não foi para a frente, tanto quanto sei, portanto não existe em lado nenhum, a não ser não. Alguns núcleos em algumas universidades, não existe. Portanto, o meu palpite para 2019 é, apesar de eu achar que para abrir em 2019 já teria que estar a ser cozinhado, mas isto também... É preciso termos aqui algum risco associado. Eu acho que já ganhei pontos nas outras duas, portanto posso arriscar mais nesta terceira, que é... Eu diria que aceito que o anúncio de que vai ser estás a querer ser é meu aceitável. Amigo. Tudo bem, sim. Tudo bem. Posso baixar um bocadinho a guarda. Então eu vou esclarecer. A minha proposta para 2019, previsão, era que iria durante o ano abrir um centro Linux em Portugal. Não me interessa onde. Suspeitaria que fosse em Lisboa, mas não tinha que obrigatoriamente ser em Lisboa, tinha que ser no território nacional. Ou seja, aquilo que já acontece noutros sítios, noutros países, que é haver pelo menos um centro Linux onde se respirasse, onde se trabalhasse, onde se ensinasse, onde... uma espécie como há aquela moda dos Fab Labs, onde na o prática hackerspace. É aquilo que eu vejo muitas vezes. Os hackerspace, exatamente, onde muitas vezes o que aquilo faz é estar lá uma impressora 3D que toda a gente vai lá servir dela. Não sei se seria assim tão limitado ou não, mas tenho muita vontade que isso aconteça. Portanto, e esta seria a minha previsão original. Aceitando a sugestão e a permeabilidade do Diogo, portanto, mudo ligeiramente para que em 2019 seja a abertura ou o anúncio de que vai abrir, até porque estas coisas realmente demoram algum tempo a ser idealizadas, a ser pensadas, mas só que seja anunciado que vai abrir no dia X, dinamizado pela empresa tal ou pela comunidade tal, ou seja como for, um centro Linux. Não tem que ser Ubuntu, não faço questão, mas que seja Linux, com muito Ubuntu, com muito Fedora, com muito seja lá o que for, mas que irá abrir. Esta é a minha previsão. David, o que é que achas? Eu sou a favor, porque pelo que percebo aí nas palavras do Tiago, ele está com bastante vontade de avançar com uma coisa destas, de andar com isto para a frente, e se a oportunidade surgir, que ele se calhar se vai meter ao barulho. Portanto, eu sou a favor, espero que isto aconteça. E se precisares da minha ajuda para alguma coisa, já sabes. Maravilha. Neste momento tenho o teu quero... voto, já é bom. Já é um eu quero que isto aconteça. Era fabuloso. Desde da UbuCon, em que os nossos amigos da Slimbook anunciaram a abertura do centro em Valência, que me roou de inveja. E assim comecei a ver fotografias e tweets sobre os acontecimentos lá também. Mas eu acredito que o Tiago este ano vai estar muito ocupado e não vai ter tempo para isto. Atenção, em momento algum eu disse que seria eu a abrir o centro. Sim. Eu não acredito que vá acontecer este ano. Eu gostava muito que acontecesse. Tenho dúvidas que aconteça se acontecer no ano que vem. Mas a minha aposta é que não vai acontecer. Ok. Vais perder, Diogo. Era bom sinal. Era um excelente sinal. Eu não me importava de perder aqui. Em relação a isto, então, portanto, assim concluímos as nossas previsões. Temos também, e vamos ter espaço aberto para que os nossos ouvintes possam também enviar as suas previsões, se quiserem juntar a nós neste campeonato. Podem servir-se, e acho que a forma mais organizada será usar apenas o e-mail, porque senão temos que andar aí a arrabanhar em vários sítios. Portanto, o pessoal que queira sugerir ou que queira... partilhar connosco as suas previsões e juntá-las às nossas, podem servir-se do e-mail contacto@podcastdobundoportugal.org. Exatamente. E façam-nos chegar as vossas previsões e nós vamos incluí-las naquilo que são as nossas notas e cá estaremos para o ano para contar as espingardas. Não demorem muito tempo, não é? Não mandem as vossas previsões em novembro do ano que vem, porque senão é desleal. Mas logo possível, logo que ouçam este episódio, estejam à vontade para partilhar também as vossas, aquilo que podem ser as vossas previsões. E já sabem que a regra básica é que sejam mensuráveis, portanto que haja ali uma métrica que se consiga controlar e que sejam claras, acima de tudo, que sejam claras também. Damos uma semana após a publicação do episódio. Acho que uma semana é pouco, se calhar devíamos dar duas, três semaninhas, se calhar, às pessoas. Não te esqueças que dar uma semana após a publicação significa que só vamos poder falar deles no outra semana sim, a seguir. Mas, sim, podemos falar no final do mês de janeiro. Se falarmos durante o mês de janeiro, alguns até mesmo para o final, acho que não haverá assim grande problema. Então vamos pôr já aqui uma data, queres ver? Olha, portanto, a gente vai estar, agora temos isto organizado, é mais fácil. Portanto, nós vamos estar a gravar o último episódio de janeiro, vamos estar a gravá-lo no dia 28, portanto será este o dia que as pessoas têm como limite para nos enviarem as vossas previsões. Exato. Porque depois no 27, porque no 28 já esticaram um bocadinho. Sim, 27, para a gente preparar o sim, episódio. Sim, quando eu digo 28, exatamente, porque o episódio vai sair depois no dia 31 e é nesse episódio que nós vamos fazer o balanço de todas as previsões dos nossos ouvintes. Portanto, se querem que a gente fale de vocês no ar, têm que nos enviar tudo até ao dia 27, concordo contigo, Diogo. Vamos pôr isso, porque no dia 28 é quando a gente grava, portanto convém que nos enviem com alguma antecedência para nós podermos analisar. Exato. Também dizer que os patronos vão ter uma votação nas quais vão poder julgar as nossas previsões, fazendo assim eles próprios as suas apostas sobre as nossas previsões. Não podemos começar este ano, ou terminar este ano, sem falar das empresas que nós consideramos como nossas amigas e amigas dos nossos ouvintes. Estamos a falar de duas. Estamos a falar da LibreTrend, que já falámos aqui variedíssimas vezes, e que têm um desconto para todas as pessoas que nos ouvem. O desconto é de 150€. Bastante bom. E basta usar exatamente na compra de qualquer Librobox, portanto é superior, portanto, no preço da Librobox 150€ é bastante significativo. Uhum. E basta para no momento da compra usarem o código PUP150 para usufruírem desse desconto. Em semelhança com isto, nós temos também reativámos um código que já tivemos no passado com a Slimbook, porque também achamos justo oferecer desconto na Librobox, que voltemos a ter desconto com a Slimbook, e foi isso que nós questionámos a Slimbook, se estariam interessados. Exatamente, que se estariam interessados. E também a Slimbook ativou o código que já tinha ativado no passado. O desconto não é assim tão simpático, mas também ainda assim é significativo, são 30€. E o código é que é bastante mais complicado, eu não vou dizer, vai estar nas notas, vejam, vocês copiam e colam das notas do episódio e que vai estar nos próximos episódios todos. No momento de adquirirem um Slimbook, a dúvida que nos colocam muitas vezes é se eles têm teclado em português. Têm teclado em português. Aliás, a Slimbook só nos oferece códigos de desconto quando tem stock de teclados em português. Quando não tem teclados em português, eles suspendem o código de desconto. É uma questão de também de adequar, exatamente, e adequar a oferta, as expectativas. Portanto, a pessoa vai lá no sentido de comprar e depois fica um bocado desapontada e desiludida se não tiver teclado em português. Mas pronto, isto vai ser e vamos tentar não nos esquecer, porque já não estamos habituados a dar códigos de desconto nos episódios. Portanto, vamos tentar que isso aconteça agora regularmente. Sim. Só acrescentar que nós não ganhamos nada com isto, é apenas para benefício da comunidade. E pronto, chegamos ao fim do episódio. Basta dizer que podem encontrar-nos em podcastubuntuportugal.org, podem encontrar lá as nossas feeds, podem se subscrever a partir de lá, podem encontrar-nos também, aliás, contactar-nos pelo e-mail contacto@podcastubuntuportugal, também podem encontrar-nos nas redes sociais. No nosso site também temos uma página de contacto que é fácil de encontrar. Podem encontrar a comunidade Ubuntu Portugal em ubuntu-pt.org e também nas redes sociais. Se quiserem apoiar o show, podem apoiá-lo de várias formas, partilhando os posts nas redes sociais, falando aos vossos amigos do show e ajudando-os a subscrever, ou tornando-se patronos em patreon.com/podcastubuntuportugal, com um custo tão baixo de $1 mais IVA. O show é produzido por David Negreira, Diogo Constantino Tiago Carrondo e Alexandre Carrapiço, editado pelo Alexandre Carrapiço do Standard Cloud Studios, que podem ser contactados por standardcloudstudios@gmail.com. Até ao próximo episódio e tenham um bom ano 2019. Ho, ho, ho. Feliz 2019. Feliz 2019. Até à próxima.